ar e Nominata 616. Olá pessoal, estamos começando aqui mais um Inominata 66, eu sou o Coveiro. E na Marvel, se a gente não pode nem confiar em morte que a gente viu ao vivo, imagine em morte que a pessoa só conferiu numa fita de videocassete. Aqui é o Paulo, eu já não aguento mais falar de Capitão América, pelo menos dessa vez é o Wade. Quando é que a gente vai falar do Nat Grey, hein? Ai, ai, ai. Quando o Nat Grey fizer 50 anos, a gente faz o seu podcast, Paulo. Aqui é Max Dark e hoje vamos falar de um autor que sobreviveu heroicamente a um arrastão na Marvel. Vocês vão entender por quê. Ah, é pior que foi mesmo, que fase ruim, né? E que pérola boa numa fase ruim, né? Pois é. E por fim, nosso convidado, mais uma vez. Opa, eu sou o Mangara e o Mecanos levou ao pé da letra aquele negócio de uma moeda pelos seus pensamentos. Ainda se fosse a moedinha número 1, né? Pois é. Duvido que vocês estejam feito o Paulo Arthur, né? De saco cheio de ouvir podcast do Capitão América. Mas, como era prometido, esse é o último podcast do Capitão América neste ano, que a gente tinha combinado de fazer um podcast comemorativo dos 75 anos do personagem. E a gente aproveitou para fazer não só um, não só dois, não só três, na verdade, quatro. Pegando eras diferentes do personagem. E agora a gente tá chegando na era moderna, né? Eu ia chamar como anos 90, né? De Era das Trevas, mas no caso do Capitão América, é uma era de luz, né? Porque ele teve a sorte, depois assim, de um período de quase de uma década na mão do Mark Grunewald, de cair nas graças do Mark Waid, que fez uma das melhores passagens do personagem até hoje. E também foi uma das melhores histórias escritas dos anos 90 naquela época, né? Eu sei que era uma coisa rara, né? De acontecer, mas é uma coisa que vale a pena guardar e vale a pena virar tema do nosso podcast. Primeiro, eu quero só falar que anos 90, abismo atual. E segundo, é tão bom que eles reaproveitaram o conceito numa mega saga meio bosta recentemente. Só falar. E também vale lembrar aqui uma coisa, né? A gente tá comemorando 75 anos do Capitão América, mas também está fazendo aniversário esse ano, aniversário comemorativo, a Sharon Carter. A Sharon Carter, que surgiu na história dele em março de 1966, merece também a nossa atenção aqui. E eu acho que a fase melhor da Sharon Carter, né, é a do Mark Waid, que foi ele que trouxe ela de volta à vida e trouxe de um jeito excepcional. A melhor Sharon Carter escrita até hoje, com certeza. Né? Mas enfim, a gente volta a falar sobre isso daqui a pouco. Vamos dar aquela pausa para leitura de e-mails e retorna já já. E-mails. Olá pessoal, mais uma leitura de e-mails aqui no Inominata 66 e quem me acompanha dessa vez é meu amigo Paulo Arthur. Olá. Paulo, último podcast do ano, a gente vai ler apenas dois e-mails aqui, um e-mail bem curtinho, um outro que eu separei que tem tudo a ver com o tema desse podcast. O primeiro a gente vai sanar uma dúvida do Carlos Alberto Silva, que mandou um e-mail dizendo o seguinte: olá, boa tarde. Onde foram publicados os Fugitivos e os X-Men 1992, que são ligados à Guerra Secreta? Saíram em qual revista aqui no Brasil? Os X-Men 92, eles ainda vão sair, mas eles estão confirmados. Os Fugitivos eu não sei, tu sabe, Coveiro? Ficou de fora, né? A Panini acabou tirando algumas cartas fora desse baralho. Uma delas foi o Fugitivos, né? Eu queria, pelo menos, que mais alguns tains fossem publicados, né? Esses Fugitivos eu não sei muito mais, por exemplo, o Mundo Estranho era um que eu queria que tivesse saído, né? Enfim, não dá pra se ter tudo, né? Mas o que o Paulo falou aí tá confirmado, tá? X-Men 92 acabou saindo, quase que não saía, mas aí resolveram liberar e vai sair por volta de janeiro ou fevereiro aqui no Brasil. Vai ser um time meio atrasado. Mas até que é viável, né? Já que está aí, ele tem pouca ligação com a saga principal, muito pouco mesmo. E teve continuação depois, né? Eles acabaram tendo mais 10 edições especiais aí. É, e convenhamos que, dado a popularidade do desenho de 92 que tem até hoje no Brasil, era um que se sustentaria. Bom, o outro e-mail aqui é do Bernardo Kranz, que já inclusive mandou um e-mail pra gente anteriormente, né? Ele é de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, e escreveu o seguinte pra gente. Olá, Coveiro. Caso sua memória esteja afiada, deve lembrar que eu vi uma vez aqui solicitar uma capa atualizada que supostamente existiu do Osama no lugar do Hitler e Capitão América 1. Eu lembro. E eu adivinhei, né? Você deve estar lembrado mesmo. Ele, eu acho que ele só ficou em dúvida porque ele achou que era uma homenagem que era feita por um desenhista e acabou sendo outro. E não era uma capa do Capitão América. Era uma capa homenageando aquela primeira Capitão América Comics 1. E aí ele continua em e-mails dizendo o seguinte. Venho aqui em relação ao último Inominata, que é o 719, propondo um contraponto ao comentário do Paulo Arthur, que disse que o Capitão América sempre fica contra o governo, contra os republicanos. Quanto a isso, gostaria de apresentar meu TCC como contraponto, pelo menos de certa forma, já que ele também é uma crítica ao governo. Mas acho que seria legal os comentários de vocês sobre isso, principalmente porque me influenciaram também a utilizar esse tema. Um grande abraço. Paulo, alguém tá contradizendo o que você disse lá no podcast. Acho que foi aquele do Englehart, né? Do Capitão América. Não, foi o do Zé Mateis. Foi o da Era de Bronze já. E mas... aí, Paulo, no TCC dele, ó... É, eu nem sei se ele vai autorizar, viu, Bernardo? Fica aqui aberto se você vai autorizar pra gente publicar no site seu TCC. Se sim, manda um e-mail pra gente que a gente libera, tá? E o TCC dele tem como título Capitão América, o volume 4, Soft Power e Diplomacia Cultural na Guerra ao Terror, de 2002 a 2006. Que, se você pegar direitinho, essa fase aí é o quarto volume do Capitão América, que vem um pouco depois dessa fase que a gente vai falar hoje, né? Que é escrito pelo aquele... John A. Reber. Isso, mas... o John A. Reber, que quase ninguém lembra dele, porque praticamente teve uma passagem muito, muito curta nos quadrinhos, né? O mais marcante dele foi um tal de Livros da Magia da DC, fez alguma coisa de Tomb Raider, né? Coveiro, agora eu tenho que te interromper só pra dizer uma coisa. Um tal de Livros de Magia, não. Gente, só pra explicar, ele escreveu a série dos Livros de Magia, ele não escreveu a mini. A mini é do Neil Gaiman. Sim, sim, sim. E a outra coisa, pra quem não tá associando o volume às histórias, é a fase que o caça e desenhou o Capitão América. É, um pedaço, né? Depois foi o Jay Lee. E basicamente são histórias que realmente remetem a um momento crítico que os Estados Unidos passava logo depois do atentado do 11 de setembro, né? Inclusive uma das capas é bem marcante, né? Que ela coloca o Capitão América sobre as letras, né? De Guerra ao Terror. E é um tema altamente complicado. Mas o Bernardo aqui coloca é que neste momento aí, bom, o Capitão América realmente chegou a se opor ao governo, né, Paulo? Eu confesso que eu dei uma lida rápida no comecinho do teu TCC, Bernardo, porque a gente realmente tava muito apertado esse fim de ano pra poder estar lendo tudo, né? Eu também quero ler com calma o teu TCC, mas... Assim, a questão tanto do Capitão América e contra o governo, ela pode não ter acontecido nessa fase, mas a Guerra Civil praticamente ainda é na época do Bush, foi 2007, e se eu não me engano, se você for pegar na entrevista do Mark Millar, ele fala muito bem que o ato de registro dos super-heróis é a versão da editorial Marvel para ser uma crítica ao ato patriota que Bush fez nessa mesma época. Então, ainda existe um momento na época do Bush que o Capitão se voltou contra o governo, só é mais perto do final. E salvo engano, havia um cuidado muito tênue nessas primeiras edições pra tentar diferenciar o que era terrorista do que era, por exemplo, ser islâmico, né? Eu acho que pra fazer jus ao e-mail do Bernardo, não só isso, né? Pelo fato dele ter dito que se inspirou nos podcasts da gente pra fazer o TCC dele, eu até senti um peso aqui nesse momento, né? Viu, Paulo? Uhum. Eu acho que a gente tem que reservar em algum momento um podcast sobre esse volume 4. Eu sei que você reclamou, Paulo, que a gente falava de Capitão América demais aí na sua entrada, mas eu acho que há espaço pra isso. E também uma fase curta, né? Não é algo tão grande assim que vai tomar horas e horas de leituras da gente, né? Uhum. Fazendo um Demolidor por mim tá ótimo também. em contrapartida, é isso? É. Bom, Bernardo, obrigado pelo e-mail, obrigado por ter enviado tua tese aí. Fala pra gente se você quer que em outra oportunidade a gente disponibilize ela na leitura de e-mails, né? Vai que a gente coincide até de disponibilizar no momento que a gente fizer um podcast aí, que inclusive era Marvel Knight. Era na Marvel Knight. Precisava ser Marvel Knight, né? Bom, aí a gente explora mais esse tema. Combinado? Então, Paulo, já que a gente tá dentro do tema de Capitão América, vamos então retornar ao podcast. It doesn't matter what the newspapers say, or the politicians, or the whole world. They don't define who you are. You do. And not by your words, but by your actions. The truth will come out. But until then, I'm going to keep fighting. Muita gente vai questionar por que é que a gente falou de tantas fases do Capitão América e não falou da fase do Mark Gruenwald. Eu perguntei isso pro Coveiro outro dia. Inclusive, eu me convidei pra gravar essa parte, aí ele falou que não ia gravar, mas ele me chamou pra isso, então. Deixa eu responder essa. Eu não queria falar sobre garras. Capitão Lobisomem, Capitão Armadura, Homem dos 90. Não, por favor, não. Não foi esse o motivo, tá, pessoal? Assim, como vocês sabem, da última vez que a gente gravou um podcast, terminou ali mais ou menos no meados dos anos 80, né? Fase de Matisse. Logo em seguida, um pouquinho mais pra frente, entrava o Mark Gruenwald. E ele ficou, foi exatamente uma década, foi isso, Marcos? Quanto tempo ficou? Foi uma década, praticamente uma década. No caso dele, eu diria que praticamente uma vida, né? Literalmente uma vida. Coitado. Literalmente, porque tem aquela história, né, dele ter virado o quadrinho depois. Literalmente. Se você tem um Capitão América americano, você tem provavelmente o Mark Gruenwald dentro de casa. Ah não, Esquadrão Supremo, né, que foi encadernado. É uma fase longa demais pra gente ter colocado nessa coletânea. Eu tenho muitos momentos delas que eu acho que valeria a pena trazer, e a gente vai ter que saber como abordar isso aí. Eu acho que na fase Gruenwald é uma coisa que a gente não pode falar de uma maneira só, né, porque é muita coisa. É. Eu acho complexo. Que nem Stan Lee passou tanto tempo escrevendo um personagem assim. Nossa, eu ia falar uma coisa agora que ia ser linchado assim, mas Stan Lee nunca escreveu. Para com isso, Marcos. Mas enfim, a tarefa que o próximo escritor tinha pra o personagem era uma coisa muito árdua. E, curiosamente, foi cair na mão do Mark Waid. Mark Waid, que era um autor que tinha todo o histórico montado na DC Comics. Ele até comenta que até mesmo a história da infância dele acompanhando esses personagens de quadrinhos era só focada em personagens da DC. Mas que haviam dois personagens na Marvel que ele gostava muito. Principalmente por conta que eles tinham firmeza de caráter muito grande. Um deles era o Demolidor, que ele acabou escrevendo tempos depois, né? Agora, mais recentemente. E o outro era o Capitão América. Assim que ele soube da notícia que assumiu o Capitão, ele imediatamente colou no Mark Gruenwald e foi ver qual era a direção que ele tava tomando, né? E aí, o Mark Gruenwald falou, olha, então, o Capitão América, ele tá meio que quase perdendo a locomoção de todo o seu corpo, preso numa armadura, e eu vou matar ele, tá? Aí o Mark Waid, não, peraí, calma, não mata ele ainda não. E aí, a única coisa que ele chegou e pediu pro Mark Gruenwald fazer é o seguinte: desaparece com o corpo dele, cria um mistério, coloca uma armadura vazia e aí depois toca o barco pra mim, que aí eu sei exatamente o que fazer depois. E é isso que a gente vê logo nas primeiras histórias do Capitão América, né? Primeiro que o Mark Waid deixou uma pequena história sem o personagem, mas toda montada no que é o Capitão América, até fazendo um pouco de retrospectiva do que aconteceu, e que os grandes protagonistas eram os Vingadores. E curiosamente era aquela equipe dos anos 90, né, que particularmente até eu gosto muito, né, ela era liderada pela Viúva Negra, mas era meio atrapalhada, né, quem lembra das histórias sabe como é que funcionava a coisa. Vingadores de jaquetas. É, exatamente, era. Os membros não se comunicavam muito bem, né, até pra lidar com uma situação que supostamente seria simples, né, que é um bando de terroristas, né, naquela época os terroristas só ameaçavam, eles não detonavam a bomba antes e depois avisavam porque detonou não, então eles faziam tipo algumas demandas, e a demanda deles, né, era ter o Capitão América presente, e se não trouxesse corria o risco até do presidente morrer, que o presidente tava ali, que era o Bill Clinton, né, ninguém falou nada, mas pela cara dava pra ver que era o Bill Clinton aqui. Né? Não tinha como, não sabia, né? É. Cara, não tinha como ser o Bush, cara. Depois de terminar esse arco, em que até ele cria um personagem aqui, que é aquele cara que é tipo um negociador, né, de sequestros, Chato. É, exatamente. Ele é que meio que finaliza a coisa, né? Ele que acabou usando um escudo Capitão América pra derrubar o último terrorista, né? Mostrando que até um homem simples determinado poderia resolver a situação, não necessariamente ter superpoderes. Eles começam aí pra valer esse arco, que é o Operação Renascimento. É um arco que, ao mesmo tempo que a gente, de um lado, vê o suposto enterro do Capitão América, né? A suposta morte, mesmo sem corpo dele, a gente vê sendo trabalhado a ressurreição dele, de uma maneira completamente inesperada, pelas mãos do Caveira Vermelha. E também a volta de uma personagem há muito tempo esquecida, né? Que até no comecinho o próprio Steve ficava com dúvida se ela era realmente quem dizia ser ou não, que é a Sharon Carter. É até curioso, né? Que até então eu brinquei na minha introdução sobre isso, mas o próprio Mark Waid falou que ficava muito satisfeito com a morte da Sharon até então. Até o momento era a morte mais piegas que ele já viu, né? Que a pessoal soube da morte dele através de uma fita de cassete. Foi uma coisa assim, filmada, que perceberam que ela morreu, mas nunca viram a morte de fato, né? E aí ele questiona, como se até então ninguém tivesse nunca forjado uma fita de vídeo, né? Tipo, simulado uma falsa gravação, né? E ninguém se deu conta de verificar se isso era verdade ou não, né? Você tá querendo colocar dúvidas sobre a integridade moral de Nick Fury? Sério? Bom, resultado final aqui, a Sharon estava realmente viva, já com um pouco da personalidade que o Wade ia trabalhar daqui pra frente, né? Bem meia fula da vida por ninguém ter checado o que tinha acontecido com ela, ninguém ter se procurado e realmente ver se ela estava viva ou não, né? E ela passou anos, desde aquela época, sendo um agente freelancer, né? Sendo paga pra fazer serviço pra qualquer grupo, né? Seja eles oficiais ou extraoficiais. E aí, dessa vez, ela tinha sido contratada pelo Caveira Vermelha pra conseguir roubar o corpo do Capitão América e juntos eles tentarem ressuscitar o Capitão América, restaurar a saúde do Capitão América, pra ter, tipo, uma força suficiente contra o grande perigo que estava por vir, que era um cubo cósmico em que a essência de Adolf Hitler estava presa dentro dele, e que se demorasse um pouco mais, talvez os Estados Unidos, ou talvez a América, ou enfim, talvez o mundo inteiro se tornasse uma visão do terceiro Reich do Hitler, né? Tem que lembrar assim, o Greenwald, ele trabalhou anteriormente praticamente uma década inteira na revista, e ele não saiu exatamente assim, totalmente da revista, ele saiu como escritor, mas ele continuou sendo o editor da revista, ou seja, estavam trabalhando bem conjugado ali. Quem contratou o Wade, estava até então na DC, na verdade ele continuou ainda fazendo paralelamente na DC o Flash, né? Que ele estava muito tempo lá também, ia ficar bastante tempo no Flash. Quem contratou ele da DC foi o Ralph Macchio, que até então era o editor-chefe, né? O Greenwald era o editor e o Macchio era o chefe. E assim, essa primeira história aí, você vê que essa história que foi chamada aqui de Esperança e Glória, que mostra os Vingadores contra esses terroristas aí, é praticamente um, assim, não é nem recontando, assim, mostrando fatos importantes só da carreira do personagem, mas mostrando a importância dele dentro do universo Marvel. Tem uma cena até engraçada lá, que esse policial aí, ele critica, né, fazendo, mas quem que esse Zé Mané aí, eles vão meio que tudo pra cima do cara, assim, fazendo, pô, que falta de respeito que esse cara tem e tal. Então, assim, essa primeira história é engraçado que é uma fase que troca, assim, bem drasticamente, né? Que até então o personagem tava virando Yakult lá dentro da armadura, sumiu, virou líquido, né? Ninguém sabia pra onde ele foi. E na edição seguinte, quando o Ed começa a escrever, é como se fosse uma reformulação do personagem, só que ao modo Marvel, né? Dentro da continuidade, ou seja, chutou tudo aquilo que tava pra trás, vamos começar do zero aqui mesmo, vamos consertar as arestas que ficaram pra trás, pra mostrar que tem um gancho pra continuar as histórias aqui. E você vê que é um ritmo totalmente diferente, não só do roteiro do Wade, mas também pela arte do Ron Garner, que tava espetacular a arte do Ron Garner. Então, eu também gosto da arte do Ron Garner, ele é... Conheci ele quando ele começou, trabalhou, passou um pouco pelo Aranha, né? Apesar de que, refolhando aqui, a primeira vez que a Sharon Carter aparece, você acha que esqueceram de ressuscitar o rosto dela, porque tá meio deformado. E eu fico imaginando como o Caveira chegou nela e falou, pra contratar pra esse serviço, ele chegou e falou, então, sabe o seu ex-namorado? Então eu quero o corpo dele. Imagina que ela imaginou. O corpinho dele. Eu quero o corpo dele pra mim. Então, eu sou conhecido por gostar, mesmo com todos os seus problemas dos anos 90, diferente de hoje em dia, que eu acho uma bosta. Eu acho que do jeito que fizeram aqui, só foi um pouco forçado porque, tá bom, não foi o capitão se jogar pra uma outra dimensão e voltar, eu voltei pra outra dimensão, já era, sou eu. Vocês têm que aceitar, já era. Se bem que o Caveira Lanterna Vermelha e o está envolvido, com certeza vinha o Cubo Cósmico por aí, que é tipo, vem num pacote só. Caveira, vem o Cubo Cósmico que tá por aí. Então, eu gostei desse começo de fase aqui, esse retorno. Pelo menos não falaram que é tipo um clone que se desintegrou e 20 anos depois ele volta, essas coisas. Achei legal. Cubo Cósmico e Capitão América é sempre recorrente, né? E Caveira Vermelha também. É, e Caveira Vermelha também. E é curioso ver que, mais uma vez, também entra esse lance, como aconteceu em várias histórias do passado, inclusive aquela do Englehart também, de o Capitão América, de repente, envolvido naquele lance dos poderes do Cubo Cósmico, não saber mais o que é real, o que é parte do seu passado ou não, e começa a entrar na pilha, né, dos poderes do Cubo Cósmico e viver aquele mundo lá fechado. Quando, na verdade, por trás de tudo, ele tá sendo manipulado a toda hora, né? Ele só sabe que tinha uma única missão. Eu tenho que matar o Adolf Hitler, tem que matar o Adolf Hitler, mas pro final é que a gente vai entender por que é que o Caveira Vermelha queria que ele entrasse no Cubo Cósmico e matasse o Adolf Hitler, porque aí, tirando uma vez a influência do ditador de dentro do Cubo Cósmico, ele ficaria livre de novo pra ser usado por qualquer outra pessoa agora, né, por um novo usuário, e o Caveira queria o cubo pra ele. Diferente deles, eu detestei muito essa arte do Ron Garney. Só fazer um contexto, já vi muitas pessoas que criticam bem a arte dos anos 90, depois que o boom da Image passou, porque, e até faz sentido, que é muitos desenhistas que hoje em dia são extremamente elogiados, naquela época estão fazendo muitas experimentações, e às vezes essas experimentações de narrativas não funcionavam bem, ou era realmente uma porcaria. Nesse caso do Ron Garney, nesse arco aí, ficou uma porcaria, muitas das coisas ali não dava pra entender direito, e não gostei nem um pouco da arte dele, mas é como eu tava até comentando enquanto eu tava lendo, a cada arco parecia que ele aprendia com os erros anteriores e melhorava mais e mais e mais. Só que aí, quando ele tava chegando no seu auge, aí trocaram pelo Andy Kubert, que já tava no seu auge desde X-Men. Aí a arte realmente deu um salto gigantesco, mas nesse primeiro arco tava ruim de doer. Mas voltando pra história em si, o legal da história é porque eu não perdeu muito tempo com mistériozinhos, tipo, dar três passos, aparece a Sharon Carter, aí já explica como é que ela tava viva, não deixa pra edição seguinte. Três páginas depois já aparece o Caveira Vermelha e já explica todo o mistério, não faz, sei lá, em seis páginas já explica, contextualiza toda a história, em vez de fazer como hoje em dia fazem, que são seis edições só pra descobrir que é o Caveira Vermelha, como se o cara não tivesse cérebro pra pensar, poxa, quem é que pode ter feito transfusão comigo, tem seu super soldado? Só o meu clone. Tirando essas coisinhas aqui e ali, é isso mesmo. Agora, vou ser sincero, que esse negócio do Hitler no universo Marvel deve ser a maior zona cronológica que eu já vi fazer com um personagem da vida real, porque ninguém sabe se esse cara tá vivo, tá morto, se tem clone, quem foi que matou ele, porque cada escritor disse que é um personagem diferente. Tudo bem que tem escritores que não merecem ser chamados de escritores hoje em dia, que já disseram que é um e sei lá quem disse quem é outro. Hoje em dia eu tô acreditando que foi o Deadpool. Marcos, você que é especialista em cronologia aí da franquia do Capitão América, você sabe se o Hitler tá vivo, tá morto e quem matou o Hitler? Essa semana, pelo menos. Então, pode sair, já mudando. Há quem nem saiba se ele está morto hoje. Coisa. Mas assim, na Marvel, a confusão é a seguinte. Eu acho que varia não só de autor para autor, como editor para editor. Por uma questão assim, é um personagem histórico e assim, que mexe com uma certa ideologia. Então, é um pouco complicado de se mexer com isso. Assim, o Hitler, ele era mostrado dentro do universo Marvel dos anos 60 para frente, como Hitler mesmo. De repente, ele é o monge do ódio, que é como se fosse o clone do Hitler, como se o Caveira Vermelha já não tivesse utilizado isso. Depois é mostrado com o Hitler mesmo, que não era o monge do ódio. O Hitler tinha essa confusão. Essa questão do Caveira Vermelha querer que ele fosse derrotado dentro do Cubo Cósmico era justamente por isso. Porque em uma das histórias, no qual o Caveira Vermelha já estava ajudando ele no universo Marvel tradicional, no qual ele era monge do ódio, teve um quiprocó lá, uma briga com o Hitler, entre aspas, e o Caveira, para se livrar, mandou ele para dentro do cubo. Então, como os caras estavam querendo ali abrir o cubo, digamos assim, para fazer uma nova dimensão, o Caveira falou assim, ferrou, né? Porque agora o cara que eu prendi lá dentro, que é nem um pouquinho bonzinho, vai sair, eu tô lascado, alguém tem que me ajudar aqui. E ia se vingar dele também, né? Ia se vingar dele também. não é trouxa, ele não tava fazendo isso que ele era bonzinho, não, ele tava tirando o dedo da reta. Como ele viu que não tinha jeito de tirar sozinho, foi assim, me compensa até ajudar o capitão numa dessa, né, senão a coisa vai ficar fedendo pro meu lado. E a questão de usar o nome do Hitler ou não, a confusão também, assim, eu falei editorial até por uma questão assim, tem editor que fala assim, não, melhor não usar isso, não usar aquilo. É a mesma confusão que teve no comecinho, por exemplo, o Motoqueiro Fantasma. Quem deu os poderes do Motoqueiro Fantasma foi Mephisto ou foi Satã, entendeu? No comecinho, as primeiras histórias falava Satã. Aí chegava um ponto assim, gente, o negócio tá tão pesado, vamos... E mais recentemente, nem esses, viu? É o Zadakiel. É isso que eu falo, é isso que eu falo. Por exemplo, cada editor tem uma abordagem assim, então... Principalmente quando mexe com coisas da mitologia e do conhecimento assim, popular, que seja fora dos quadrinhos, fica legal assim você usar o nome para você mostrar aquele entrelaçamento com a realidade. Por outro lado, o editor fica com medo das reações que vai ter. Fala assim, então, tem editor que fala assim, deixa ser o Hitler, e tem outro que fala assim, não, é o monge do ódio, não é o Hitler. Tira o bigode, põe o bigode. Tira o bigode, põe o bigode. Bom, enfim, ao longo dessa história, até chegar no cubo, o que mais marca é você ver dois antagonistas lutando lado ao lado, né, que é o Caveira Vermelha e o Capitão América, ao ponto até mesmo de quando alguém vai atirar no Caveira Vermelha, o Capitão América se jogar na frente pra proteger ele, tipo uma coisa assim, marcante, né, e ao mesmo tempo ter pessoas que acabam ficando influenciadas, né, inclusive agentes da SHIELD, aparece aquele general Shepman também, que acabam tendo uma visão distorcida do que realmente tá acontecendo, né, e até indo de encontro ao Capitão América. O resultado final aqui, como eu falei, o Capitão América acaba sendo absorvido também junto do cubo, né? Uma armação do Caveira Vermelha. Fica vivendo, assim, no mundo do Bob americano, né? Imaginando várias coisas, assim, ah, tô do lado do Bucky, ah, tô do lado aqui dos invasores. Vivendo aquele looping eterno, mas sempre ficando postergado aquele lance de matar o Hitler, né? Que aí se ele matasse virtualmente o Hitler naquele mundo dele que foi criado lá, aí sim, talvez matasse a essência do Hitler no cubo, né? Só que aí a Sharon também começa a duvidar das verdadeiras intenções de Caveira Vermelha, fica lutando contra o vilão aqui no mundo físico, o Capitão América acaba se rebelando no mundo lá dele, pra voltar pro mundo físico, e aí acontece uma cena marcante, que é o momento que o Caveira Vermelha vai pegar o cubo, antes do Capitão América, né? Aí o Capitão América joga o escudo ao ponto de arrancar o braço dele. É uma cena tão emblemática que ela acabou sendo usada mais recentemente no nova passagem agora do novo escritor do Capitão América, o Nick Spencer, né? É, todo mundo ficou arrancando os cabelos por causa do Capitão, entre aspas, Hydra, né? Então essa cena aqui, que acho que tá na última edição, né? Que ele arranca fora o braço do Caveira Vermelha. O cubo explode, assim, pra tudo quanto é lado. E fica sobrando apenas uma sombra na parede, assim, do Caveira Vermelha. Talvez seja o ponto alto, assim, desse número aqui. Mas só uma coisa, esse escudo aí deve ter umas micro serra elétrica na borda, porque ele arrancou precisamente, cara, a forma como ele arrancou o osso, tinha que ser um negócio cortante, cara. Aí passando pro próximo arco do Capitão América, e pulando um crossover que houve, né, edição 449, que também acabou caindo no Thor, no Homem de Ferro e nos Vingadores, que nem vale a pena, né, que já tava naquela fase maluca lá, do Homem de Ferro adolescente, dos Vingadores, uma equipe meio esquisita assim. Nossa. A gente volta pro número 450, pro novo arco chamado Homem Sem Pátria, que é uma consequência direta desse último arco que houve. O presidente dos Estados Unidos, de novo o senhor Bill Clinton, não tem como esconder aqui, né? Meio que manda alguns agentes capturarem o Capitão América e trazerem lá pra Casa Branca, porque ele vai destituir o Capitão. Ele podia fazer coisa muito pior, podia prendê-lo, mandar pra corte marcial, mas ele prefere, na verdade, tirar os poderes dele de Capitão América e exilar ele, dizendo assim, ó, a partir de agora você não é Capitão América. Mas por quê? Olha, saiu um monte de fita de você lutando ao lado do Caveira Vermelha e batendo em agentes da SHIELD. Como é que eu vou explicar isso, né? Aí ele tenta explicar o contexto. Não, mas dessa vez o Caveira Vermelha me ressuscitou pra eu ajudar ele. Como assim, cara? O Caveira Vermelha te ressuscitou? Você tá com parça dele? Então, o Steve não tinha muito como se safar aí. É, ainda tem o negócio que tem os planos de um míssil que só o presidente e o capitão sabia. É, exatamente. E aí, cara, né? Acabou caindo na mão do Mecanos. É, exatamente. Sim, o presidente falava, não fui eu. Eu não revelei nada nem pra Mônica Lewinsky. física lá, então. É, pois é, né? E teve esse adendo desse vazamento aí de informações que, por conta desse comportamento dúbio do Capitão América, ele achou que só poderia ter sido ele que vazou, mas no decorrer dessa história a gente percebe que mais um outro vilão clássico do personagem é que é o responsável por tudo, que é o Mecanos. Ok, beleza. O Clinton fala como se o Capitão América fosse a criatura mais honesta e servil aos Estados Unidos que existiu em todos os tempos. Aí você vai ler Capitão América, aí sempre que o presidente é republicano, ele sai na porrada contra o governo, arranca o negócio, é destituído, é caçado, é preso, diabo a quatro. Tipo, aquilo ali era uma quinta-feira pra ele. O Bill Clinton, na verdade, deve ter perguntado: pô, cara, logo nos democratas, o que foi que aconteceu? Pois é, né? Ele agora tava sem escudo, sem o seu uniforme clássico. Aí ele acabou parando em Londres, né? Acho que enviaram ele pra lá. Já tinha gente de olho atrás do personagem, mas quem chegou primeiro foi a Sharon Carter, puxou ele pra um canto, pra um quarto de hotel lá. Calma, não aconteceu nada. E meio que ajudar ele a tentar resolver essa questão, né? Quem é que tinha vazado essas informações sigilosas que o Magalhães apontou aí, né? E aí ele assume o manto de novo, de aquele manto genérico dele, né? De ser só o capitão, né? E até tem um pré-eletroescudo aqui, né? Não é o eletroescudo que a gente vai ver muito mais pra frente, mas é aquele escudo de energia que ela arruma, que ela diz que é uma variante de que o agente americano já usou, uma coisa desse tipo. Eu nem lembro de que escudo foi esse que o agente americano usou uma vez, mas enfim, tá aí. E aí ele tenta localizar a base escondida onde tava o Mecanos, acho que era na Moldávia, né? É Moldávia. O Capitão América, acharam que ela tava indo pra Moldávia no trem. Ah, o Capitão América tava reclamando que não gostou do nome lá que ela tinha achado. Aí, nisso, o Mecanos já sabia que eles estavam indo, mandou lá os monte de robôs pra atacar ele. Só que no que ele achou esse monte de robôs, o Capitão América pulou fora do trem e fugiu lá dos robôs. Sendo que foi bem mais ou menos daquelas conversas de roteiro, Capitão América: não, eu sei que eu vou ser atacado bem na esquina da base americana que fica na fronteira da Moldávia. Eu nem sabia que tinha base americana na Europa, assim, de boa, em todo canto. Aí o Capitão América olha assim: olha, soldados americanos, vou encher de porrada neles. Porque o que o cara mais faz no Run Wade é bater em soldado americano, invadir base. Aí quando chegando lá dentro, aí tava o Mecanos. Aí ele saiu batendo no robô do Mecanos e se esqueceu que, sei lá, o Mecanos, ele tinha 1 bilhão de robôs mecanos que ele podia ser. Aí ele tá lá, enquanto o Capitão América tá batendo tudo quanto é robô, o Mecanos dá uma de vilão de James Bond, conta todo o plano maligno dele e diz: ha ha ha, eu consegui dominar aqui a SHIELD, que eu tenho toda a sua memória numa moeda de 50 centavos. É a primeira versão do pendrive de Giga. É um pendrive bonitinho, né? É, na época isso era um absurdo, gente. Ah, pois é, quem criticou, né? Não, porque, tipo, na verdade é que o Mark Waid parou e pensou: não, cara, se eu for botar um disquete vai datar demais. É, aí ele foi pro futuro, né? É, aí botou lá numa moedazinha, aí nisso o cara lá dominou o porta-aviões pra atingir uma montanha, porque dentro do porta-aviões todos os agentes que não são Nick Fury ou Dunga são inúteis, então eles iam todos morrer. Enquanto isso, um mecano estava disfarçado de embaixador da Moldávia para fazer uma conferência com Bill Clinton em Camp David, e que ele ia matar o Bill Clinton depois que pegasse os segredos da bola de basquete. A bola de basquete é uma maleta que tem os códigos de lançamento de mísseis nucleares, que ele queria fazer tocar o terror e explodir, fazer a Terceira Guerra Mundial, como sempre. Aí nisso, o mecano vai-se embora, deixa o pessoal lá sozinho, em vez de fazer com que ele ficasse lutando com vários robôs para ganhar tempo, deixa ele sozinho. Aí, como de uma edição pra outra mudou o desenhista novo pensou que ia ser legal se o Capitão América rasgasse a camisa do nada, tipo o Capitão Kirk, porque tava com a camisa normal numa edição e na outra já tava com a camisa toda rasgada, arrebentada. Aí, nisso, o Capitão América para e pensa assim: ah, não, Sharon, se lasca aí, salva os caras que nem videogame, enquanto eu vou ali dar um passeio. Não, eles aí isso, que dividir, pô, eram duas coisas que tinha que fazer: ou um ia atrás de um mecano salvar o presidente, ou alguém ia salvar o aeroporto aviões, né, pô? Não tinha okay. Como fazer as duas coisas. Pois é, aí a Sharon Carter, ela tinha jogado muito videogame na vida, então ela conseguiu fazer uns códigos maneiros e salvar a vida daquele batalhão de inúteis lá no aeroporto aviões. Entre os inúteis estava o Dugan, tá? Só pra você saber. Então, vale citar que o Nick não tá aí, porque nessa época ele tava morto. É, sim, o Justiceiro tinha matado ele. Aí depois disso, o Capitão América, como o Wade, ele tinha tava escrevendo Flash na mesma época, então ele pensou que o Capitão América tinha super velocidade. Porque o Capitão América conseguiu sair correndo da Moldávia até Latvéria, onde ele foi pedir ajuda ao único super-herói que podia salvá-lo. É que esses paizinhos europeus eram tão pequenininhos que você corria um pouco e alcançava. Aí, o único personagem que podia salvá-lo. Detalhe, como é que ele vai reconhecer lá Latvéria, lá o destino, né? Nas portas do castelo do destino, ele bota o crachá dele de Vingadores, assim, nas câmeras de segurança e fala, tô aqui. Aí, destino, o que é que faz? Beleza, tranquilo, é só o Capitão América. Vamos abrir as portas e venha tomar um chá comigo, né? É chá com pum. O Doutor Destino é um cara educado. Convidou o Capitão América pra ir lá no seu castelo, perguntou qual era o problema. O Capitão América, de forma humilde, explicou o negócio e o Doutor Destino e o coveiro não vai poder desmentir. Ele disse, em 10 minutos eu vou providenciar tudo para você, tudo mesmo. Nem precisa me contar o que tá acontecendo e eu nem vou precisar me contar se deu certo. Eu vou saber se as duas bombas caírem, se deu errado. E salvou o mundo. E nisso, cara, já tava no jatinho particular do Doutor Destino, porque quando você tá com um problema pra salvar o mundo, você tem que perguntar pro Destino, não pro Reed. Aí o cara chegou, aí pegou da Europa Oriental até Camp David em, sei lá, umas 3 páginas, e quanto o Mecanos que estava lá e que a vilã James Bond contou pro Bill Clinton todo o plano dele, inclusive contando que o Capitão América era inocente e tudo mais, e vai lá e transfere sua mente lá pra maleta lá, que os códigos. Nisso, o Capitão América pega e pensa assim, ah não, o cara já tá aqui com os códigos aqui dentro, beleza, vou explodir a mala, vai dar tudo certo. Inacreditavelmente, uma história tinha que acabar, deu tudo certo. Ai, ai, ai. Eu tenho esse cadernado aqui, é curioso ver o seguinte, o Mark Waid, ele fala, eu tô rindo aqui porque o que o Paulo descreveu é basicamente o que o Marco acabou tornando as aventuras do Capitão América, né? Que ele fala, olha, meu plano inicial quando eu peguei a revista era fazer uma história estilo Tom Clancy, né? Só que aí no final eu acabei me divertindo e disse assim, ah, essa porra vai virar um filme de Jack Chan, foda-se. E aí criou essas histórias a partir de agora. Explica muita coisa. Então, esse arco aí, só uma coisinha, lá no comecinho, quando o Clinton tava colocando ele na parede, tanta questão. Pera aí, calma. Pois é. Pois é. Notem que a Mônica não está presente, então pensem o que quiserem. O duro é saber que vocês citam mais a Mônica que a Hillary, mas enfim. Quem fazer é Hillary? O quê, né? Hillary. Tá. Quando falam assim, ah, mas você voltou aliado ao Caveira Vermelha, quando ele vai explicar, ainda dá uma bola fora e fala assim, não, mas eu voltei com a ajuda da Sharon Carter. E ele, ah, Sharon Carter, aquela que entrou no país sem autorização, de novo, né? Então, melhor calar a boca na frente do presidente, deixa o presidente falar e que dá merda, né? E uma das capas das revistas mensais foi uma homenagem, uma brincadeira, né, que fizeram com o Superman, né, que mostra aquela imagem icônica assim do personagem abrindo a camisa e mostrando o símbolo, né, que é no caso o Capitão América. Isso foi uma homenagem legal, isso rodou, viralizou bastante assim, né? Inclusive acho que virou capa de encadernado, dos encadernados também, né, e na Abril também virou capa. É, e continuando assim as homenagens que ele fazia relembrando assim a mitologia do personagem. Na segunda parte da história, quando ele está relembrando o passado, os quadros que mostram relembrando as partes importantes da vida do Capitão América, ele usa desenhos do Jack Kirby, do Mike Zeck, do Steranko e até uma historinha curta do Miller, do Frank Miller, ele usa ali para relembrar histórias preferidas, né? Até do Mark Waid, assim, que ele acha marcante no personagem. E tem uma coisa muito, muito, muito, muito ruim que acontece nessa fase, que é Ralph Macchio não é mais o Karate Kid, brincadeira. O Ralph Macchio não é o mesmo do Karate Kid. Ralph Macchio não é mais editor-chefe. Quem é o editor-chefe agora? Entrou o assistente dele, chamado Bob Harras. Isso vai ter consequências piores do que qualquer vilão no futuro, acredito. Não, mas espera lá, gente. Não é consequência pior que qualquer vilão. Ele é o maior vilão da Marvel nos anos 90. Pois é. Aqui começa o Reinado Sombrio. Menos tipo Magari, que de alguma maneira assim estranha gosta dos anos 90. Mas enfim. O fato de eu gostar não quer dizer que é bom. Aproveita, vai Magari, fala aí. Eu só achei esse negócio que você falou, o Paulo falou dele entrar lá no Caçador do Destino. Destino, tudo bem, eu te ajudo, vamos lá. Nós somos inimigos, mas tá calma, né? Amigo do meu inimigo é meu amigo. Olha lá, eu vou te arrumar tudo que você precisa, eu faço tudo que você precisar. Até um uniforme novo é pra você. Eu tinha preparado aqui, não sei pra quem, mas toma pra você. Eu usava nas minhas fantasias com meus robôs aí, destino uma coisa estranha. Aí achei O clima que você falou do filme do Tom Clancy, do Jack Chan, um pouco do James Bond também, do vilão sempre. Não, eu vou contar porque eu sabia que eu não podia ter capturado a mente do Capitão América daquele jeito. Ah, então é por isso que ele agiu daquele jeito? Claro, seu idiota. Você acha que ele ia trair o país? Ah, tá. Aí, Capitão, tudo de boa, hein? Vai voltar. Então, seu escudo. Aliás, deixa eu brincar com o seu escudo um pouquinho, claro. Eu fico imaginando o Capitão América depois lavando o escudo quando vê o noticiário. Que essa história, como tu disse, ela tem uns momentos tão absurdos que chega a ser engraçada. Eu achei ela bem melhor que o primeiro arco, nesse sentido, assim, é pipocão mesmo. Não, você vê que a mudança de estilo de narrativa do primeiro arco pra esse, pra ficar tipo umas aventuras aventurescas malucas, segue daí pra frente, né? Eu acredito que ele quis fazer um clima meio de espionagem, assim, no começo, uma coisa mais séria, né? Como ele mesmo falou, no estilo Tom Clancy, né? Dos livros dele, dos filmes dele, e depois chutou o balde. E aí, enfim, no final desse arco, o Bill Clinton dá o perdão presidencial pra ele, né? Ele volta, afinal salvou o cara, né? Dá o escudo dele de volta. E aí a gente tem uma última edição desse volume, que é a 454, que o Mark Wade tinha que se virar pra fazer uma história de despedida, porque no mês seguinte, como ele mesmo colocou, né? Numa das entrevistas, ele ia ficar fora de serviço. Como vocês bem sabem, né? Eu tava correndo paralelamente a história do Massacre e Capitão América, Homem de Ferro, Thor, Vingadores em geral e o Quarteto Fantástico iam ser surrupiados, iam ser tomados por uma equipe criativa. Esse criativo aqui não é literal, tá? É meramente terminologia, né? É, que ia reescrever as histórias de origem dos personagens num novo mundo, né? É um micro reboot dentro de uma Marvel que não rebootou inteira. E a gente não vai falar sobre isso, porque a gente já fez um podcast sobre isso. Já é demais ter um podcast sobre isso, né? Dos Heróis Renascem. Aí, antes de terminar, tá? Essa edição 454 é mais uma edição trabalhando o relacionamento do Steve com a Sharon, né? Que é uma personagem que ele acabou de trazer. E com certeza ele tinha expectativas de trabalhar ela muito mais. E ele aproveitou isso pra, tipo, fazer um finalzinho pros dois, né? Inclusive porque, de alguma maneira, a Sharon ia continuar no universo meio-meia, né? E aí ele trabalha muito mais esse temperamento dela, que é um temperamento muito... que ela voltou muito arisca, muito respondona. Ah, eu vou continuar sendo um agente freelancer. Mas será que a Shield quer me contratar pra alguns trabalhos? Tudo bem, eu aceito. Mas eu sou freelancer, tá bom? Ou então, Capitão América, sempre pegando no pé do personagem, né? Que é ex-namorado dela. Mas não, mas eu não sou namorada dele. Então isso aqui já é mais trabalhado aqui nessa edição. E ao mesmo tempo, né? Tem esse lance de confiabilidade entre eles dois, né? É curioso ver que o Mark Wade diz que ressuscitou a Sharon por um único motivo, que a gente nem espera. Não pra ela ser o par amoroso dele. Ele ressuscitou ela pra ela ser, tipo, uma parceira dele. Porque ele diz que é muito mais interessante escrever uma história de um personagem solo em que ele pode conversar com alguém. E no caso, ele deu a personalidade que ele queria pra Sharon e utilizou ela desse jeito, né? É tanto que, assim, durante toda a passagem dele, existe muita briga entre eles dois, até muito ciúme, mas não há uma definição de relacionamento, né? Pro leitor ter em mente, o que é que devia estar a cabeça do Mark Wade ao escrever essa história? O cara tinha entrado na revista há menos de um ano, já tinha escrito um arco que tinha sido indicado pro Ace, né? Aí chegou assim, já tinha vários plots e planejados, pensados e tudo mais. Tava solidificando a Sharon como uma personagem nova, assim, novamente como uma personagem. Aí chega o editor e diz: olha, desculpa aí te dizer, mas tu só tem mais uma edição, desculpa qualquer coisa, a gente vai botar o Hop Life no teu lugar. Mas a proposta pode ser também essa última ediçãozinha aqui dos Vingadores pra gente, tá rolando um massacre, sabe? Aí eu queria só que você escrevesse, porque o roteirista se demitiu antes. 13 edições de vergonha alheia depois, né? A Marvel resolve trazer de volta o Capitão América com a mesma equipe criativa. Vale ressaltar que foi um time tão de ouro, né? Tão aclamado na época que, se você olhar todas as outras revistas que desapareceram por um tempo e voltaram, todas elas acabaram ganhando outros times, foram renovadas de um jeito ou de outro, mas apenas o Capitão América, com Ron Garney e Mark Wade, se manteve. É isso que o Paulo falou, é muito importante, né? Tipo, eles estavam crescendo grande pra combinar histórias assim de alto patamar, pelo menos pra época. E eu lembro de alguns meses antes de sair o Heróis Renascem, eles darem uma entrevista assim gigantesca pra Wizard na época, e o pessoal assim falando, elogiando. É uma entrevista bem completa, porque era algo de diferente pro que tava sendo feito na época. Eu acho que em um outro momento aí que eles estavam fazendo uma outra entrevista, em um outro cadernado que eu tava lendo aqui, desses que eu tenho, o Wade fala que, apesar de estar sendo tão elogiado, de estar sendo tão aplaudido, eles não estavam fazendo nada de diferente. Na verdade, ele e o Ron Garney entrou naquela revista com a mínima pretensão. Eles apenas queriam escrever as histórias que eles escreviam, porque todos os focos estavam, tipo, nas revistas que ele mesmo fala, né? X alguma coisa, né? E todo o resto que estava sendo publicado na época era apenas porque queria manter, tipo, o público fiel, pequeno, particular, e escrever qualquer história, apenas escrever o dia a dia. E de repente eles se destacaram mais de qualquer outra revista que vendesse horrores de uma franquia mutante, por exemplo. E aí, de repente, do nada, porque essas coisas são planejadas assim, com um pouco de antecedência, mas nem pensaram que naquele ano Capitão América, né, ia fazer tanto sucesso. Também eles não iam modificar o plano só por causa do Capitão América, né? Porque Vingadores estava indo mal, o Homem de Ferro, as histórias estavam horríveis, né? E por aí vai. Ele sofreu um efeito do Bob Aras, por isso que ele sofreu um arrastão, entendeu? E só lembrando que assim, o último quadro da última história da edição 454 aí, eu sempre vejo aquele quadro assim, que é o Capitão batendo uma continência, ele indo pro porta-aviões e batendo continência pra Sharon, que ficou pra trás lá, naquele país que ela preferiu ficar trabalhando. Eu vejo essa continência, na verdade, uma despedida. Pra mim, aquilo ali é o Mark Waid dando adeus pro leitor, sabe? É, ele sempre não imaginava que ele fosse voltar. Cara, então, cara, mas sabe, eu vejo aquele quadro ali e falo assim, puta, o cara tá dando tchau pra todo mundo, cara. A revista, tudo, ferrou tudo ali, né? E nesse meio tempo aí, nas três edições que aconteceram depois do Heróis Renasce, o Wade, ele continuou ainda fazendo trabalho com a DC, com o Flash, o Impulse, e também ele fez a revista, começou a revista do Casar, com o Andy Kubert, que logo, logo, né, no Capitão, vai ser o parceiro dele. E o Ron Garney, ele, nesse meio tempo também, ele fez o Aranha e o Surfista com o JM de Matisse. Uhum. Também, deve ter sido um trabalho interessante. Aqui é inédito, né? Se eu não me engano, não foi publicado esse material. Mas é uma equipe boa, né? Assim, a arte dele combina bastante. Assim, no Aranha também tava bem legal. Teve um arco só do Surfista que apareceu no Grandes Heróis Marvel. Sim, eu conheço. Ah, só. Foi aquele da última Grandes Heróis Marvel? Foi. Isso. Ah, entendi. Então, o Wade, comparativamente, a gente tem que analisar sob essa perspectiva, era um roteirista novo e promissor. Ele, tipo, era um daqueles nomes expoentes na época também, junto com o Kurt Busiek, né? Então, ele e o Busiek acabaram assumindo a tarefa de trazer os heróis de volta. Tanto que eu acho que o Heróis Retornam, a revista principal, é o Wade que escreve, certo? Verdade. Agora que você falou. E aí o que, que a gente tem? Completando o que eu tinha falado da perspectiva que ele tinha anterior, de apenas escrever as histórias básicas, comum, a que eles queriam, sem compromisso nenhum, porque eles estavam fora dos holofotes, quando eles voltaram agora nos Heróis Retornam, eles voltaram, ele e o Busiek, com tipo dois holofotes na cabeça dele e falaram assim: tá, a gente criou essa tentativa de fazer um reboot que deu muito errado e todo mundo ficou reclamando, e principalmente você, Mark Waid, que todo mundo ficou sentindo falta do seu Capitão América. Agora a gente tá trazendo você de volta, retomando o título, pra você pegar isso aí e mostrar a que veio. Então ele até colocou nessa entrevista que o compromisso dele a partir de agora era muito pior do que o que tinha no começo, que ele tava escrevendo tipo assim aquela revista de canto e se divertindo. Ele agora tinha uma pressão editorial na mão pra fazer coisas grandes. Ele e o Busiek vieram com a grande tarefa de inovar e chamar público, certo? O Busiek escrevia não só Vingadores, como também Homem de Ferro. E também o Quarteto Fantástico, que na época teve até problemas, né? Teve o começo o Scott Lobdell, depois foi o Chris Claremont, foi reconvocado pra Marvel pra escrever isso, mas acabou sendo um título que ficou sendo jogado pra lá e pra cá, e também dos que voltou, foi o que menos funfou, né? O que menos teve sorte. Mas, se você olhar direitinho, o Busiek fez uma grande marca pros Vingadores. É um, se você olhar do top 5 assim, de escritores dos Vingadores, ele é certamente um dos mais relembrados, né? E inovou. E o Mark Waid também, quando voltou, tinha que trazer uma coisa diferente. É curioso ver que, em algumas entrevistas, eles falam que eles não queriam apenas voltar e contar as mesmas histórias. Eles queriam trazer algum elemento novo. Então, entre si, ele, Busiek e um editor da Marvel lá, ou acho que era o cara do marketing, falar assim, vamos tentar tirar algum elemento que seja crucial ou modificar alguma coisa que é crucial daquela revista e tentar escrever de uma maneira diferente, sem esse elemento ou com esse elemento modificado. No caso do Capitão América, o desafio que o Mark Waid ganhou foi: você vai escrever um Capitão América, mas sem o escudo dele. tirando a primeira edição, logo depois é podado dele e ele tem que escrever isso, criar maneiras novas de luta, mudar completamente a dinâmica do personagem, né? E ele diz que quando criança, era uma criança que adorava o escudo do Capitão América, né? Que diz que criava com tampa de lixo, né? O escudo, saia jogando pra lá e pra cá, e ele não ia poder escrever sobre o escudo. Mas, ao mesmo tempo, ele escreveu sobre o escudo, né? Sobre a dependência que o Capitão América ia ter sobre essa peça, né? Sabe aquele meme que tem um cara jogando os papéis pra cima e depois ele vai buscar? Fico imaginando que é o Mark Waid, tipo, ele tá lá com os planinhos dele, eu vou fazer isso na história, e fala, então, você não vai mais, vamos tirar você, vai vir o Rob Liefeld, tchau, benção, obrigado. Ele joga tudo pra cima. Um ano depois, então, Mark Waid, sabe aquilo que a gente conversou? Então, tem como você voltar aí? Ela vai ele buscar os papéiszinho dele de volta lá no chão. Ah, não, aí chega o cara, mas não pode ter escudo. Aí joga tudo de novo. É, a primeira edição do Retorno do Capitão América na revista dele, eles trabalham um contexto bem bacana que, inclusive, repercute um pouco dessa pressão que ele estava sofrendo, né, de fazer o Capitão América ser uma revista altamente vendável, né, um chamariz, que é o Capitão América retornar dos mortos e ter virado uma mania, né, que eles colocam aqui como Cap Mania, né, ele virou bonequinho, virou propaganda de pipoca no cinema, enfim, pra onde ele olhasse, ele tinha uma propaganda. Inclusive em outro país, né? Acho que tinha acabado de voltar, todo mundo foi parar em um canto. Mas ele voltou no Japão. E quando ele voltou no Japão, tinha também Cap Mania lá no Japão. E ele não tava entendendo nada, né? E tinha uns grupos radicais conservadores japoneses lá, tentar manter a tradição e vamos deixar esses porcos ocidentais pra lá, a gente tem que manter a cultura japonesa e por aí vai. Estavam até fazendo pequenos atentados terroristas contra essas pessoas que estavam começando a cair nas graças da popularização do Ocidente, né? Aí o Capitão América vai lutar contra eles e acaba topando com um vilão maior que é a Lady Leto, né? E aí isso marca a primeira história dele. Curiosamente, dois epílogos que vão trabalhar personagens importantes pro futuro desse novo volume é a Sharon Carter, assim que descobre que o Capitão América volta dos mortos e não avisou diretamente pra ela, né? Tipo, voltou dos mortos hoje, já tá combatendo um crime, nem me contou nem nada, né? Ela começa a arrebentar um bar com raiva, né? Ele voltou e não me contou nada. Pá! Aí joga o cara pra lá, quebra o vidro pra cá. Bandido, quem ele acha que eu sou? Que ele pode sair voltando, morrendo e voltando quando ele quer? Olha quem fala. Eu já ia perguntar, quando foi que ela avisou mesmo? O outro epílogo é de uma sombra que aparece assim, viva, né? E começa a se movimentar e vai, tipo, sem destino. Depois a gente vai ver mais pra frente que ela vai parar naquela ilha deserta do Caveira Vermelha. Né? E aí, última página revela que o Kang deve em algum momento aparecer. Essa sombra aí foi o Mark Waid lendo Crise nas Infinitas Terras e pensando, pô, cara, isso aqui é uma boa ideia. Que tal se ela sair destruindo tudo que ela tocar também? Mas é o mistério dessa sombra. Puxa, onde foi que eu vi uma sombra na parede recentemente? Foi no emprego da manhã. Na outra editora. Tem uma parte que ele fala, quando ele tá descobrindo a Cap Mania lá, ele fala, quando foi que fizeram um filme de alto orçamento de mim? Eu não fiquei sabendo. Aí no futuro realmente fizeram. Pode ter sido aquele dos anos 90 lá, né? Que foi mal feito pra caceta. Aquele de. Ele falou nossa. Alto orçamento. Aquilo lá foi feito com o tronco do pão, pô. Só uma coisa interessante nesse retorno aí, justamente essa primeira história é a abordagem da invasão de culturas, né? Da cultura ocidental na cultura oriental. E também, assim, pela época que era feita, até economicamente falando, até o contrário, né? O medo do americano, da cultura oriental tá invadindo ali também. É uma troca interessante isso daí. Na época foi o que passou mais pela cabeça. Apesar que no Japão tem muito disso, do pessoal, principalmente mais velho, não gostar da... Tradicional. Mas, por exemplo, somente com o americano, né? Digamos assim, seria a cultura mais invasiva. E mais do que um cara vestido com a bandeira americana, não há, né? Há uma coisa bem mais invasiva. Tu imagine se fosse... Ah, deixa pra lá. Ah, podia ser um alienígena com a bandeira americana. Boa. Se você for pegar essa primeira história, se for analisar as formas narrativas do desenho do Ron Garney com o que tá fazendo no arco anterior, já dá pra você notar mais uma evolução, mais um refinamento da arte do desenhista. Ou seja, o cara continuou evoluindo. Ele não tirou 13 meses de férias, ele continuou ficando cada vez melhor. Bom, o próximo arco, Servir e Proteger, ele traz de volta um grupo de vilões que também é clássico na história do Capitão América, mas Mark Waid sempre tenta dar um diferencial, né, nas histórias, mesmo que trabalhe com alguns elementos clássicos. Ele traz de volta a Hydra, né, fazendo uma série de ataques, sempre meio que provocando ou exigindo a presença do Capitão América, né? Só que são sempre ataques que são mal elaborados, mal engendrados, né? Até os próprios caras da Hydra começam a falar: pô, por que a gente não fez desse jeito? Por que não fez daquele, né? E toda vez que o Capitão América entrava em ação, e muitas vezes em lugares públicos, sempre caía no delírio da galera, né? Então, por exemplo, logo na primeira edição desse arco, né? Eles salvam um grupo que tá sendo feito refém num submarino ou num navio, né? Americano. Submarino. É. E aí ele detona aquela célula da Hydra, assim, tipo, sozinho, em questão de minutos, e faz um resgate, assim, fenomenal, né? A última pessoa que fica com ele pra afundar o submarino, pra o submarino bater não sei aonde que ia bater, é uma mulher. Ele dá um jeito de escapar com ela, se jogando num container daqueles de lançar torpedo, né? E a explosão do submarino ia impulsionar eles dois, sem causar dano nenhum, porque o escudo aguenta, né? Ia jogar eles de volta lá pra superfície. Beleza, foi uma coisa assim, show de bola, mas custou um amigo caro do Capitão América, né? O Buck? Não, dessa vez não foi o Buck. Quando ele tava sendo arremessado pra longe, né? O escudo acaba caindo e o Capitão América fica na indecisão se ele sobe pra superfície pra salvar a mulher ou se ele, tipo, larga a mulher ali e corre pra salvar o escudo. O mais curioso aqui é que ele fica na dúvida, né? Ainda. E ele faz a decisão errada, no fim das contas. Não, ele só decide porque o próprio visor dele lá do capacete de respiração começou a rachar também. Foi por causa disso. Se não fosse por isso, teria largado a mulher. Enfim, ele perde o escudo no meio do oceano, algo que fica difícil de achar. Passa-se edições e edições, até o pessoal procurando, mas alguém fala, né? Que seria mais fácil achar uma lente de contato perdida numa piscina gigante do que achar um escudo Capitão América no meio do abismo do oceano, né? Só um pequeno adendo aí, porque nesse momento aí, tem um momento lá que o Pantera Negra dá aquele sussurro que a pessoa tá gritando, que é: por que eles não mandam o Namor sair procurando? Porque o Namor não tem mais nada pra fazer além disso. Aí o Namor olhou assim, lançou aquele olhar de rancor: aguardemos a minha vingança. Aí começou a picuinha, que depois a gente viu em Vingadores vs X-Men, viu em Novos Vingadores, Time of the Mount. Foi aí, cara, o Pantera chamando o Namor de Office Boy. Enquanto o escudo tá perdido, né, é difícil achar um substituto pro Capitão América. O Tony Stark até tenta fazer um igual, mas o Capitão América é muito exigente. Ele fala: não, mas o equilíbrio, a harmonia, a distribuição de peso desse escudo não é legal. Tanto que a história, com a primeira vez que a gente vê esse escudo reserva aí, é o Capitão causando mais dano à mansão dos Vingadores que o Mestre do Terror. Pois é. Tanto que ele fala: olha, eu não consigo manusear ele. Eu joguei aqui, destruí toda a sala. Stark, tenta de novo. A Stark tá, beleza. Voltamos pra prancheta, né? E aí, o Capitão América acaba encontrando uma outra opção, né? Até meio esquisita, porque ele acaba arrumando uma réplica de um escudo antigo, daquele escudo triangular dele, o primeiro, né? No museu. Quando ele acaba indo lá salvar dois meninos, né? De um ataque da Hydra que tava ocorrendo. Mais um ataque lá maluco. E que não dá certo. Aí o dono do museu fala: ah, não, como forma de gratidão, toma essa réplica aqui. Mas é uma réplica. Tem certeza que você quer isso aqui? Porque, tipo, praticamente tem nada, né? Capitão América: não, eu quero, pode deixar. Tá servindo sim. É melhor que aquele escudo do Stark, né? E aí, aquela história, como eu falei, os ataques da Hydra vão cada vez aumentando e cada vez ficando mais esquisitos. Tipo, a Hydra manda o Batroc pra lutar contra o Capitão América. E ainda, pra garantir, fala: olha, luta contra o Capitão América, mas perde. O Batroc não entende nada. Começa a brincar com o Capitão América em público, né? É até uma história que tem o Gavião Arqueiro, e o Gavião Arqueiro tá zoando pra caramba o Capitão América, porque pra onde ele vai só vê propaganda do Capitão América, bonequinho, pôster, máscara, gente gravando um vídeo, enfim. E aí o Capitão América meio que já vai perdendo a paciência com ele, né? Aí fala: pô, cliente, para com isso, eu não tô gostando desses exageros, não. Mas é justamente uma coisa que era intencional na história, trabalhar isso. Os ataques da Hydra sempre ocorrendo, assim, de maneiras provocativas ao Capitão, sempre lugares públicos, sempre chamativos, e do outro lado aumentando o apelo popular que o personagem tinha. Isso vai ser explicado finalmente, do meio da história pro fim, através da revelação de quem é, na verdade, o líder daquela facção da Hydra. É um personagem que, geralmente, os tampa de crush da Hydra se chamam, né, de líder supremo da Hydra, e por aí vai, né? Esse cara resolve se chamar de o líder da Hydra sensacional. É um cara pinel pra caceta, que, tipo, quando tá dando dando piti nele, ele é capaz de arrancar um braço de um outro cara da Hydra. Ele faz, ele arranca o braço e fala, quando um braço cai, o outro cresce. Não é assim que funciona. É, então, e a Hydra fica brincando com o braço depois, tipo, absurdo. E a gente começa a achar, pô, que coisa mais sem noção, né? Mas o Ed é tão criativo que ele... Nesse absurdo que ele acaba criando, ele revela qual é o verdadeiro plano depois. Porque quando tá o Capitão América mais os Vingadores quebrando qualquer célula da Hydra mundo afora pra saber por que, que eles estão atacando tanto o Capitão América e pegando tanto no pé do Capitão América, ele descobre que na verdade não é a Hydra que tá fazendo isso, mas é uma facção meio que dissidente com esse cara maluco aí. E que a gente, quando ele vai atrás do cara e finalmente o cara revela que não é apenas um líder da Hydra, mas sim um dos poucos sobreviventes do Império Skrull. E que tinha armado um plano fenomenal, estratégico pra caramba, de dar popularidade máxima ao Capitão América, pra quando tivesse a oportunidade, prender o Capitão América e ele assumiu o lugar do Capitão América e usar toda aquela fama que ele tinha pra criar um transtorno nacional. Então, basicamente, esse líder supremo, né, esse maluco aí, pô, esse cara é fenomenal, devia ganhar um nome. É sensacional. É, devia ganhar um nome além de sensacional. E ele consegue prender o Capitão América num tipo de algema, assim, que se adapta ao tipo de ataque que ela sofre. Então o Capitão América não consegue sair realmente dela. Ele vai lá pra um lugar discursar e fala: olha, eu quero dar uma notícia drástica pra vocês, mas a América tá sendo invadida. 2 a cada 8, sei lá, pessoas que estão perto de você são aliens. Tá vendo? Aqueles ali, aqueles dois ali são. Os dois caras eram os únicos dois Skrull com o passo que ele tinha. Que os caras olham pra ele e falam assim: o que será que ele quer? Aí, tipo, será que ele quer que a gente se destransforme? E os caras viram Skrull de novo e, tipo, leva tiro, é lixado. Enfim. Ele cria essa paranoia no mundo e passa, tipo assim, os Estados Unidos inteiro. Pelo menos só mostra os Estados Unidos, né? Ninguém confiando em quem tava do lado. E aí é o que, a coisa mais brilhante da história do Wade, né? Porque não é só criar essa paranoia entre a população. Ele deixa claro que as pessoas, quando tem um pressuposto, elas começam a desconfiar de pequenas pessoas que têm uma pequena diferença do comportamento padrão que se tem no dia a dia. Então, desde imigrantes, que quem era americano mesmo de nascença, né? Ou tinha um padrão americano, começavam a olhar desconfiados, né? Até pessoas de, sei lá, comportamento mais alternativo, né? Que usavam, sei lá, tatuagem, corte de cabelo meio moicano e por aí vai. E aí começa a ter confusão, né? Um quebrando o outro. Pessoas que de repente falavam assim: não, calma, cara, por que você tá machucando essa senhora? É, não faz isso não. Ah, se você tá protegendo ela é porque você também é um Skrull, vou matar você também. E aí criou um pega pra capar desgraçado, quebrou a imagem do Capitão América, né? Apontou na cara dos próprios americanos que eles tinham esse preconceito, conceito enraizado, e tudo isso foi feito, se você olhar direitinho, com um único Skrull, porque os outros dois só foram bucha de canhão também. Esse foi um dos arcos mais brilhantes que o Wade fez nessa passagem dele. Pra mim, tá entre os dois preferidos. Tão bom que, como eu falei, eles ressuscitaram o plot depois, mais pra frente, mas não vamos entrar nesse detalhe. Mas o Ed, você tem que entender o seguinte, não é o mesmo plot, é porque o primeiro poder do Skrull não é transformar-se em outra coisa. O primeiro poder do Skrull é criar paranoia. Aí depois, de poderes secundários. Então, é tipo esse modus operandi que você falou do Invasão Secreta. Se você olhar direitinho, desde a primeira história do Quarteto Fantástico. Então, isso é uma coisa que ainda faz parte do contexto dos personagens, sabe? Eu não acho que tem muita relação. Aqui, pelo menos, é mais bem feito que Invasão Secreta. Sim. Que é uma das melhores que eu já vi na abordagem. Vamos ser sinceros, não é preciso muito esforço pra ser melhor que Invasão Secreta. Pois é, né? Então, eu gostei dessa parte, desse arco como um todo. Como você falou, o Hydra sensacional lá, o Hydra lá é um baita personagem, devia ter continuado depois também. Ele é doido de pedra, literalmente. Aí depois a gente vê que é só um Skrull tentando ferrar a bagaça toda. Tem essa capmania que mostra o Clint também, que fica fazendo o capitão falar: não, Clint, cala a boca, eu não quero ser esse herói da multidão. Não, mas você, olha aqui, ó. Tem até aquelas mãozinhas de torcedor de beisebol com a sua mão aqui, ó. Viva nós, é voz, Capitão América. Ui, o Capitão América tá ali, vou dar entrevista falando que o Capitão é o melhor. Pergunta pra aquele loiro ali o que ele acha do Capitão América. É o Steve que tá lá. Achei tudo bem feito, até o final. Aí, em contrapartida, tem aquela sombra também se pirulitando por aí, devorando as pessoas, transformando todo mundo em clones do Motoqueiro Fantasma. Achei interessante. O legal nessa história é que você vai pegando primeiro, parece historinhas isoladas, sempre só com o tema Hydra, sei lá, as três primeiras edições, quatro primeiras edições. Ele faz um arco que não precisa ser aquele arco que você tem que ler tudo de uma vez pra entender. Cada história dá pra você ler bem isoladazinha. Aí vai montando isso e vem esse plot twist o tempo todo, porque começa com esse plot twist do Hydra sensacional, que parece que ele só vai ser um vilão alívio cômico, depois ele vira um Skrull, aí depois vem esse plot no final que você pensa que é uma mega conspiração Skrull, na verdade é o cara sozinho que ele enganou a Hydra, enganou os Skrulls, enganou todo mundo. Aí ainda tem um plot twist dentro do plot twist, que é aquela cena lá quando tá todo mundo no caos, a Feiticeira Escarlate: gente, não tem invasão Skrull nenhuma, não tem invasão secreta. Aí plot twist, tinha uma acontecendo, que aquele Skrull não sabia. Mas será que já tava desde essa época? A invasão Skrull, ela tá começaram os planos depois da Guerra Kree-Skrull, quando eles foram lá anarquizar no mundo Skrull. E depois começou pra valer dentro da Terra na época da morte da Harpia. Aí é bem depois da morte da Harpia, então já tinha colado. Fico imaginando os Skrull lá da invasão secreta. Porque, na hora que esse vai pra TV e fala, todo mundo é o Skrull, ele fala, meu Deus do céu, ferrou tudo agora. Não, é um bocudo mesmo. Pois é, né? Eu acho que o pessoal pensou assim, rapaz, que um setinho da porra. Não, peraí, era o plano isolado dele, beleza. Ah, tá explicado a origem dele. Ele foi expulso, então, do planeta do Skrull. Que ele era muito mala e ele era bocudo. É um cara que não sabe trabalhar em equipe, pronto. Não sabe nenhuma. Não, cara, eu só fico imaginando a merda que ia ser. Ia ser assim, engraçado. Infelizmente não dá, porque, enfim, quadrinhos. Mas, porque, aquele negócio. Tinha uma porrada de gente morrendo no país inteiro lá, nos Estados Unidos inteiro, e de repente matasse um que fosse Skrull de verdade. Você vê como é que a estratégia dele era maravilha, né? É que a porcentagem era menor, gente. A chance de acontecer era menor. É aquele negócio, aí vai indo lá, eles conseguem derrotar, o Capitão América faz aquele discurso, que parece que ele vai fazer aquele discurso de não sou mais Capitão América, só que aí o Wade olhou assim, não, eu ainda quero continuar a escrever essa revista. Aí ele, eu continuo o Capitão América, só não vou fazer mais merda. E vocês parem de comprar bonequinhos meus. Nessa parte dos bonequinhos, o pessoal da Marvel deve ter chorado, porque a Marvel só quer vender bonequinhos hoje em dia. Aí terminou a história e tudo continuou de boas. Aí, e nessa época, não foi mostrado, mas tinha um careca adolescente lendo aquilo ali. Poxa, que história legal, um dia eu vou plagiá-la. Eu já acho que tem uma diferença bem grande, mas enfim. Vai, Mar. Primeiro que o Capitão América, eu aprendi que ele não usa o escudo. É o escudo que usa o Capitão América. Porque o Capitão América tem uma mãozinha de merda, né? Porque naquele arco lá da Operação Renascimento, ele deixa o cubo cósmico cair. Aqui, ele deixa o escudo cair. É a mão boba, né? Na Segunda Guerra, ele deixou o Buck cair inteiro, entendeu? Então, ele é horrível. Pera, você tá me dizendo, então, que o Capitão América tava segurando o Internacional na Série A? Meu Deus. Ele mesmo falando, ele prova que ele é horrível pra agarrar as coisas. Que tem uma hora que o cara pergunta, antes dele perder o escudo lá no mar, um cara pergunta pra ele, que fica admirado, como é que ele é bom com o escudo, e fala assim, nossa, como você é bom, onde que eu consigo um desse, não sei o que, o cara fala assim, não, esse aqui é o único, ele falando pro cara, né? E como é que é o nome dele? Ele, como assim? Seu braço direito tem nome? Ele, não, então, pois é. Só que acontece o seguinte, o Capitão América segura o escudo com o braço esquerdo. O que ele tá falando? Pô, eu não tenho nem noção disso, que braço que segura, mas tudo bem. Então, basicamente, você tá dizendo que Capitão América faz na sorte quando arremessa o escudo, né? Não, ele perdeu o escudo, ele perdeu tudo, porque ele só consegue agarrar o escudo. Nada ele... Meu, se ele passar manteiga no pão, já era. É três pão que ele perde, no mínimo. Não, é porque, cara, ele tem um treinamento pra arremessar o escudo. Então, só na dúvida... É, aí, aquele negócio assim, o reflexo dele já é de arremessar as coisas. Ele vai pegar o cubo cósmico, tem que arremessar. Ou seja, nunca peça pro Capitão América assim, Capitão América, me passa o sal, você vai tomar uma bem no meio da testa, entendeu? Isso não, aí é ricocheteando sal pela cozinha inteira. O problema é que esse treinamento que você falou aí, de aprender a arremessar, ele só aprendeu a agarrar o escudo também, porque nada que ele pega, ele segura, ele consegue segurar, ué, nada que jogam pra ele, tem que segurar. E é específico, só pode ser aquele escudo, porque se for outro, ele tem que pedir ajuda pro Thor pra segurar. Então, e essa, a saga da Capmania aí, bem interessante, meu, agora esse Hydra sensacional, ele consegue ser, ele é irritante a ponto dele ser legal, né? Aquela parte que ele sai da boca da Modan lá, falou assim, ó, oh, eu sou a Modan, eu sou... cuidado com a minha cabeçorra. É um pré-adolescente, parece que o... como é que chama lá? O Barão Strucker teve um filho pré-adolescente que não tem noção de nada, porque o pai manda em tudo, então eu vou zoar com todo mundo que trabalha aqui dentro. Eu nem queria citar porque é da concorrência, mas esse cabelinho de Guy Gardner dele que a gente confunde pra caramba, né? É um Guy Gardner pré-adolescente. E lembrando que já no finalzinho desse arco aí, dessa saga da Capmania e tal, nas últimas páginas, né, da última parte aí, entra já o Andy Kubert, né, desenhando. Isso. Já mostrando a parceria. Porque eu ia falar, né, tipo, aí eu fiquei na dúvida do que foi, né, até li as entrevistas, fiquei na dúvida. Se foi o Andy Kubert que perdeu o emprego porque a Kazar foi cancelada... E aí ele falou, ó, tô precisando ir pra algum lugar. Então, peraí, remaneja ele pra Capitão América e tal. Ou se foi, o que eu acho mais difícil, né? O Ron Garney já tá sendo escalado pra uma segunda revista que ia ter do Capitão América na época. Que a gente vai falar mais no final. Mas eu fiquei na dúvida, porque entre o Ron Garney e o Andy Kubert, apareceu o Daley Gauchol, né? Que hoje em dia até é um cara de renome. Na época ele tava meio bambiando assim na arte aqui. Nossa, tava demais, né? Demais de ruim. Mesmo assim, ele desenhou um quadro que eu gostei muito, que é aquele da América, né? Eu acho que ele se esforçou bastante. Desenha um mapa do país, né? E faz várias situações, assim, abomináveis, né? De pessoas brigando na rua com paranoia por conta de se o cara é screw ou não é, né? Seja pela cor da pele, seja se o cara é imigrante, é de outra religião, tem um corte de cabelo estranho e por aí vai. O Wade e o Kubert, eles saíram do Kazar na edição 14 de junho de 98. No mês seguinte, ele entrou no Capitão América. Ele... pega, acho que é o último arco aqui, e você vê que diferença ele tá dos outros, né? Porque o plano narrativo dele, né? O jeito que ele bota as posições de Capitão América, né? O ponto de perspectiva de cada quadro é muito bem trabalhado, né? Você vê que ele é um cara, assim, tá no seu auge. E devido à arte dele, à capacidade dele, ele faz planos de splash page marcantes, né? A cena quando eles finalmente desmascaram o Skrull, né? E o Skrull parece que vira até um dragão espacial lá pra confrontar a galera. E ele soca o Skrull assim, numa página única, né? Muito bonito, cara. Eu só lamento um pouco porque o encadernado que eu acabei pegando, eu não sei se eles perderam na época as páginas originais, porque não tá com a mesma qualidade que deveria estar, né? Tá um pouco pixelada essa cena. Provavelmente porque perderam os arquivos originais, né? Ou foram tentar escanear de novo da página dele, tinha perdido e não conseguiu reconstruir essa edição. É porque o Bob Harris, ele disse que isso era pra guardar com carinho que tivesse X na frente, o resto podia jogar no lixo. Não, talvez um cara pagou muito caro pra essa página assim que saiu, sabe? E aí o cara não tem mais original, né? Eles estavam vendendo loucamente a arte original aqui. E foi nessa fase que eu comecei a gostar do Andy Kubert. Na época ele desenhava... Eu vi ele aparecer em X-Men, eu detestava, achava muito, sei lá... Era muito estranho, é muito torto o desenho dele. Acho que em Kazar ele já tava tendo uma boa qualidade. Aí, já. Capitão América chegou outro expoente. Mas só pra finalizar esse arco aqui, o Paulo falou aqui que o Capitão América tentou daquele jeito, né, tentar resolver a situação. Primeiro que ele tava complicado, que ele teve que forçar o Skrull a fazer um outro discurso e desmascarar o Skrull no meio do discurso. E depois falar, ó, então, por que vocês confiam em toda a maluquice que eu falo? Aí a galera, hã? Se eu vier aqui mandar vocês se jogar e não presta, vocês vão se jogar? Aí a galera, hã? Aí o Capitão América nervoso. Vocês não podem só obedecer aquilo que eu falo. Vocês têm que obedecer os princípios que eu significo. Então se eu falar uma coisa que eu não queria falar, não é pra vocês seguirem, porque não sou eu falando, é outro falando. Isso deu um nó na cabeça da galera, que a galera falou assim, peraí, e o jornalista lá anotando as coisas, falou assim, e o que a gente faz? Peraí, então como é que a gente vai confiar nas pessoas? E agora? Só um momento, você tá dizendo então que o Capitão América pediu pra população não seguir o que ele diz. Beleza, ele deve ter se arrependido pra caralho na época da Guerra Civil. Então, mas aí tava seguindo cada um por si, né? O importante era não seguir cegamente. E aí ele perdeu porque o povo foi contra ele. I want you to protect civilians from Hydra. In my day, we had a name for someone like you. Hero. Passando de Skrull, vamos passar pra Kree, né? Antes de chegar no próximo arco de histórias, que foi o primeiro arco que a Abril publicou na nova revista, na época era a Marvel Premium, né? Grandes Heróis Marvel. Antes disso, era tudo publicado em Marvel 97, 98, 99... 2000... Cole ano genérico aqui, né? E agora, essa primeira história na edição 8, ela faz parte de um conjunto de histórias que tava sendo publicado na época, não era exatamente uma saga, era mais um crossover, né? Igual esses crossovers que há na revista dos X-Men, né? Porque Live Kree or Die, que é tipo um viva sendo Kree ou morra, né? E o foco principal dessa história aqui é a relação do Steve com a Miss Marvel, né? A Karen Danvers. Que coitada, ela não tava passando por uma fase muito boa desde que o Jim Shooter pôs a mão nela. O Claremont tentou salvá-la de qualquer jeito, né? Teve aquela fase de binária, mas enfim, quando ela voltou de novo pros Vingadores, eu não sei o que diabo bateu na cabeça do Kurt Busiek, que só queria aproveitar os piores momentos da Carol, né? Tipo, relembrando aquele momento de fraqueza dela, em que às vezes ela era impulsiva e fazia coisa errada, e também que em dado momento caía de novo no alcoolismo, né? Essa edição, basicamente, ela tentando se provar sozinha pra derrotar uma facção Kree, né? E só chama o Capitão América. E o Capitão América já fica meio puto com ela, porque era pra ela chamar os Vingadores. Na verdade, ela pôs toda a missão em risco. E pelo que eu vi, né, a história não acaba aqui, né? É uma história até que é meio traumatizante, né? Porque os Kree estão fazendo meio que experimentos aqui na Terra, né? Experimentos até que relembram um pouco campos de concentração e aqueles testes com gases, né? Eles estavam talvez tentando fazer experimentos pra recriar. Era a névoa terrígena. Eles estavam expondo humanos a névoa terrígena. É, pra tentar recriar outras versões de Kree, né? Forçar a nova evolução deles, uma coisa desse tipo, né? Eram centenas de pessoas. E nenhum era um inumano adormecido. Eu sei que essa história continua nas páginas de revista do Vingadores. Na época tinha uma revista mensal do Mercúrio. E o Mercúrio tem uma participação importante nessa saga, né? Já que na época tinha boa relação com os inumanos. E só vendo um resumozinho do que houve aqui, né? Acaba em Vingadores 7. A coisa não anda muito boa pra Carol Danvers, não. Porque no decorrer da história, todo mundo quer culpar ela pelas merdas que aconteceu no meio da missão lá. E aí ela fica meio puta com o time, sai do time e volta a beber. Ou seja, de novo a Carol caindo em desgraça, né? Um time que tem um Homem de Ferro tá realmente criticando a pessoa porque ela bebe? Não, mas esse foi um dos pontos da história, inclusive. É, ele mesmo tem que falar que ele sabe como que é. Ele sabe como é, não quer que ela passe também. É, ele que dá o maior esculacho nela pra isso daí. O Pizia come solta, viu? Cara, o Homem de Ferro, desde aquela última caída que ele deu, né? Ele só voltou a beber agora, tipo, no finalzinho ainda da Guerra Secretas, porque, tipo, porra, o mundo vai acabar, né? Então vamos se encaixar mesmo. Mas, passou décadas. Ou seja, a vontade dele era de encher a cara. Tipo, do Guerra Criminal ali depois, né? Vamos encher a cara agora. Pra acabar mesmo, então. É. Apesar de fazer parte dessa micro saga aí, a revista do Capitão América, então, seria a segunda parte dela. É, no caso dele, ela serviu até para fazer um paralelo de campo de concentração, né? Quando ele tava lá no local onde os Kree faziam experimento, ele caiu num lugar lá onde tinha um monte de corpos lá, de pessoas que foram vítimas desses experimentos, e, assim, trouxe meio que à tona a lembrança dele, né? Do passado, do que ele tinha visto em campos de concentração também. E ele ficou puto com a Carol, porque, assim, por ter chamado só ele e ter agido de uma forma estranha, né? Por que chamou só ele? Pra provar o quê, afinal? Que ela podia, que ela era capaz e tal. E ela tava meio ardidinha, assim, né? Porque só dele questionar isso com ela, ela já veio pra cima falando assim, você tá perguntando que você não confia mais em mim também, que não sei o quê, não sei o quê. E ficou aquele cara que no final da história ele, né, ficaram preocupados com ela, que ela foi embora meio, deixou todo mundo pra trás e tal. E ele ficou, falou assim, não, eu vou cuidar dela, pode deixar que eu vou dar um jeito nela. E era o chefe que, assim, tava já preparando a botina pra dar um chute de demissão do grupo, né? Porque a Carol tava sem condições de agir naquela época. É, no final o capitão até fala, se ela não consegue agir em equipe, então ela não serve pra equipe. Rua. Pois é. Dá essa lição de moral pra ela, né? Aí ela não abaixa a bola, não. É, quando ela sai da equipe, né? É. Outra coisa que acaba acontecendo off-panel aqui, se a gente for só ler as histórias do Capitão América, é que esse escudo vagabundo aqui dele do museu é arrebentado dessa saga, né? E aí ele tem que arrumar um substituto. Pois é. É, só uma réplica. Acho que era. Ele é pior que aquele que o Tony tinha feito antes. Aliás, durou muito ainda esse escudo. Pois é. O substituto vai surgir na próxima arco de histórias, né? Que é o Pesadelo Americano. É curioso que o Wade consegue trazer um vilão inesperado pro Capitão América, que é o Pesadelo, né? Que é um vilão clássico das histórias do Doutor Estranho. Eu acho que nunca tinha se confrontado um outro herói do tipo, né? Porque é um vilão basicamente místico, né? Ou psiônico, sei lá como a gente podia chamar. E como é que o Capitão América, que é um herói praticamente de poderes e de lutas bem físicas, ia combater esse vilão? O curioso é que, mais uma vez, o Mark Waid trabalha esse lance de uma forma mais diferente, mais criativa, esse envolvimento de algum princípio americano anos sendo confrontado nas histórias. E dessa vez é personagens que tinham chegado a um patamar parecido com o de sonho americano, né? Esse auge, acabavam sendo dominados pelo pesadelo, né? E aí o corpo físico deles, tipo, viravam tipo uns sonâmbulos, né? Uns zumbis que começavam a fazer tipo uns massacres por onde quer que andasse, né? Então, por exemplo, um jogador de beisebol americano de sucesso começa a sair espancando pessoas na rua. Tem o general do exército lá aqui. O Chapman, né? É, que é o Chapman. Vai na TV e fala que... Ah, mandei os caras pra morte mesmo e dane-se. Pega eu. Falando ao vivo, né? Pra todo mundo saber os planos do exército. O agente americano também faz um ataque tentando roubar um avião experimental lá de caça. O Capitão América é obrigado a derrubar a aeronave antes que ele saia fazendo merda por aí. E todos eles, essas pessoas que são capturadas, quando vão pra SHIELD e são estudadas, percebem que eles estão tipo numa linha de ressonância mental, que seria o equivalente a uma pessoa que é sonâmbula. E aí, a ideia do Capitão América é entrar, né, ser forçado a entrar nesse estado de consciência pra entrar no mundo do pesadelo, né? Ele não sei como, né? Que o Capitão América acho que nunca tinha ouvido falar do pesadelo até então. Só que aí no momento que ele entra, o corpo físico dele acaba sendo dominado pelo pesadelo, né? E vira uma grande ameaça para os próprios Estados Unidos, porque ele tem conhecimento de senhas, códigos de segurança pra ativar até mísseis nucleares. E quem sobra pra deter ele é ninguém menos que a Sharon Carter, né? Que é uma pessoa que até então, supostamente, né, entre aspas, não acredita mais no sonho americano. Então ela seria uma pessoa imune, a princípio. E a história toda é montada em cima disso. Dessa vez, toda ela está sob o cuidado do Andy Kubert, né? E tem, assim, desenhos assim, muito, muito bons. Uma primeira coisa interessante que eu achei é ter a paixão do Andy Kubert sempre ali presente, que é o Rhino, né? Toda história que tem o Andy Kubert tem que ter o Rhino em algum lugar. É, acho que até na do Kazar tinha o Rhino também, né? Tinha então, o Rhino, assim. Só que era bizarro porque ele botou o Rhino, aí na edição seguinte foi a única que ele não desenhou, que é que o Rhino termina a história do Rhino. Mas com certeza foi ideia, foi dele, porque ele gosta tanto do Rhino, né? Só adicionando aqui uma coisa, é que paralelamente o Steve também acaba aceitando uma família de que eram imigrantes de Porto Rico, alguma coisa desse tipo, né? Mas que acabaram perdendo a legalidade de ficar no país e acabaram perdendo o emprego e não tinham onde morar. E aí o Steve acaba cobertando eles dentro do apartamento dele, né? Seria que pra outras pessoas seria mais conservador, seria um absurdo. Como é que Capitão América tá aceitando aquele povo legal ali e tal? Mas aí, como a gente tem que diferenciar, né? O princípio dele de ideal americano é bem diferente, às vezes, do que as próprias leis até do próprio país, né? Então, por isso que ele recebe aquela família. Então, você tá me dizendo que se fosse hoje essa história, em vez do pesadelo, o vilão seria o Trump? É, Paulo. Aproveita e vai adicionando essas coisas no meu podcast pra tornar mais polêmico. Esses porto-riquinhos aí, na verdade, invadiram o apartamento do Steve ali, porque quantas edições tá que ele não volta pro apartamento do Brooklyn? Tipo, não tem ninguém morando aqui, vou lá eu. Ele não tá 150 edições, então eu posso invadir. É aquele negócio, tá falando bem, mas tem que falar mal. Até essa edição, o Steve Rogers não tinha vida pessoal nenhuma. Foi a primeira vez que apareceu o Steve Rogers dando um oi pro verdureiro. Aí, tipo, era pro verdureiro e disse: onde é que tu tava nos últimos 5 anos? É, o verdureiro até fala que convida ele pra jantar, fala que ele já almoça todo sábado. Tipo, você almoça todo sábado lá na casa do verdureiro, mas, tipo, não percebeu que tinha uma família há 5 anos na casa dele. É, né? Quem que limpava o apartamento? Porto-riquinho, ué. Porque se dependesse dele. Pois é. E o cara também não pode reclamar. Ele só morreu, sei lá, 2 vezes, bateu em, sei lá, 3 tropas americanas, enfrentou o Caveira Vermelha uns 10 vezes, pegou o Cubo Cósmico uns 50, enfrentou o Rhino, sei lá o quê. Foi tomar chá na casa do Doutor Destino. Aí que chegou em casa e viu assim: ah, é, tô usando aqui a minha casa. Deu a sorte da chave servir na porta ainda. Pois é. Pelo amor de Deus. E foi nessa história, nessa primeira história desse arco aí, que a Sharon voltou agora novamente como agente da SHIELD. Não, vale ressaltar, ela sempre fala: eu sou uma agente freelancer que trabalha pra SHIELD. Tem que ver a carteira profissional dela, como é que é. É, mas também tem que ver que nesse autônoma. Meio tempo aí, que ela tava aparecendo de vez em quando, assim, naquela trama paralela, ela deu uma sumida pra algumas edições, porque teve uma minissérie dela, que era o Retorno do Nick Fury. Isso, que era de 13 Nick Fury. Eu não sei quem que escreveu isso aí. Eu não lembro, só lembro que tava numa Wolverine aqui no Brasil, e eles pegaram metade dessas cenazinhas de trama paralela do Capitão América, abriu, pegou, cortou da história do Capitão América e colou nessa minissérie como um prólogo. Nossa, maravilha, hein? Então, ela voltando, ela encontra ali o Steve no apartamento e ela vê o escudo lá amassado, aquele escudo genérico, e dá um presentinho pra ele, que é uma luva, que da luva sai um campo de energia em formato de escudo. Ou seja, aquele campo, aquele escudo de plasma que tinha antes, né, que o Ed tinha escrito, só que agora numa forma mais bonitinha, né, com desenho de escudo, com estrelinha e tal, que vira um monte de coisa também, vira lança, vira punhal, vira amassador de feijão. Ele vai passando de história, ele vai ganhando upgrade, né? Tipo vai. Aquele joguinho, né? Então começa como escudo energético, né? Qualquer um traduziria como escudo energético, mas eu fui pegar uma tradução antiga da Abril e tava lá, eletroescudo. Eletroescudo, tá bom. É que assim, né? Cada agente da Hydra que você derruba, você ganha uma moedinha. Aí, com tantas moedinhas, você ganha um upgrade, entendeu? É tipo um joguinho aquilo ali. Até o Colso já usou um desses mais recente. O Colso, é verdade, é. É referência. Diz que esse escudo é baseado num tal do escudo que o agente americano usou uma vez. Eu não li essa história. Você não deve lembrar, porque foi naquelas revistas meio que ninguém se importa. Quando apareceu aquela força-tarefa, aquele tinha um meio diferente. Verdade, cara. Força-tarefa. Era uma continuação dos Vingadores da Costa Oeste pobre. Costa Oeste. Saiu aqui até o primeiro arco no Brasil. Sim, sim. Engraçado, né? Todo mundo que tava com o olho vermelho tava agindo violentamente. O que ele quis dizer com isso? Enfim. Que o Ciclope é vilão? Que o Ciclope é vilão, exatamente. Você descobre que o Max é realmente daltônico quando ele fala que o personagem tava com o olho vermelho. E ele tava com o olho verde. Nada como você ter o Photoshop pra montar as coisinhas pro âmago, né? Mas tudo bem, que ele mostra lá escrito lá, vermelho, vermelho. Pô, então, power. Pra você, o Ciclope é o raio verde? Não sei, cara. É boa ideia, boa pergunta. E o Duende Verde? Sei lá se ele é Duende Verde. De repente ele não é um duende laranja. Enfim, odeio esse personagem com nome de cor. Odeio. Então logo de cara tem um enfrentamento aí com o Rino, que não estava exatamente dominado pelo pesadelo, mas ele foi contratado por um amigo do Steve Rogers, que era dono de uma construtora lá, no qual o Steve ia ver se resolvia a parada da família porto-riquenha lá, né? Que tava morando no apartamento dele, que ele não usava, afinal de contas. Nessa história do Rino aí, na luta, o Rino, eles estão lá num tipo canteiro de obra, e o Rino destrói um esqueleto de um edifício que estava sendo construído ali. São soterrados, né? Soterrados não, né? Não é terra. Cai um monte de escombro ali do prédio. Na história seguinte, eles ficam presos aí embaixo desses escombros. E aí, com a ajuda de um dos funcionários ali que trabalhavam na obra, descobrem que embaixo tem um local que, você forçando ali, você vai para o subsolo. Lá embaixo eles encontram novamente o Rino, né? Que tinha caído o escombro em cima dele também. O capitão testa finalmente a resistência desse escudo energético, que até então ele meio que estava cético, assim, não é meu escudo, né? Apesar de não ser físico, será que esse negócio aguenta? O Rino vai lá dar uma chifrada nele e ele acaba rechaçando o Rino com o escudo. Aí que ele pega a confiança e fala assim, ó, legal, gostei, agora finalmente dá pra usar ele. Nessa cena aí, se fosse hoje em dia, ele ia dizer, realmente isso aqui não é o meu escudo, porque ele não quebrou. E esse não precisa agarrar, veja só a vantagem. Bem, esse não vai deixar cair no chão, não é possível, né, que vai deixar cair no chão esse. A não ser que ele deixe a luva cair no chão e quebra, mas enfim. Eles indo pra SHIELD, ele tem contato assim com mais casos estranhos que estão acontecendo, de pessoas dominadas assim, e vê realmente que são pessoas que apresentam sintomas de sonambulismo. Então ele tenta entrar ali no maquinário que a SHIELD tem para deixar a pessoa no mesmo estado. Ele entrando nesse estado, ele entrando no mesmo sonho que as pessoas, ele acaba descobrindo que tem várias pessoas assim, dominadas ali naquele reino. E descobre que o reino é do vilão pesadelo. Assim, ele até no final da história ele fala assim que ele se sente meio estranho lutando com personagens místicos, né? Ele não é um herói, assim, ele é mais físico, né? Apesar de já ter lidado com personagens místicos, ele não curte muito. Mas dentro do reino do pesadelo, enquanto ele tá lá dentro, o corpo dele tá sendo dominado e pode até disparar mísseis, né? Também, porque ele sabe as senhas e tal. Dentro do reino do pesadelo, a arma que ele usa é o discurso do sonho americano, que inclusive é o mesmo discurso que ele usou lá no final da saga do Skrull, que o pesadelo se inspirou. Falou assim, pô, se um cara com sonho americano inspira as pessoas, então eu posso aumentar o meu alcance da minha redinha social através do sonho americano, afinal, sonho pesadelo. Então, entendeu? Aí tentou fazer essa ligação. E naquela época nem precisava pagar um Facebook pra isso, né? Nem precisava, e espalhava fácil. E nem precisava ser convidado, né? Não era nem Orkut naquela época também. Só que justamente essa questão do sonho americano, dentro do universo místico lá do pesadelo, do qual ele era o senhor absoluto, o Steve percebeu que ele poderia também usar isso contra, já que ele era a personificação do sonho americano, nada melhor do que aumentar essa energia dele lá dentro para derrotar o pesadelo, né? Seja ele americano ou não. Enquanto ele tá lá dentro lutando no reino do pesadelo, a Sharon tenta deter ele de qualquer jeito, né? O capitão físico dominado e tal. E chega uma hora que ela é meio que abduzida lá pro reino do pesadelo também. Só vai dizer o seguinte, antes de deter ele, né? Ela vai lá e diz assim, eu vou atirar em você. Aí o pesadelo fala, não vai atirar, velho. Ela mete um balaço na perna, que até o olho do pesadelo fala, eita porra! E aí o Capitão América fica, ai! Aí ela de novo atira no ombro, pô! Aí o pesadelo, caceta! Tipo, ela vai te matar, cara. Até o Steve fica assim, meu irmão, que isso, cara? E isso que faz essa volta da Sharon fenomenal, cara. No final, claro, o tiro de misericórdia pra matar mesmo, ela não consegue dar. Aí o pesadelo fala, você pode até não apoiar, não concordar com o sonho americano, mas você acredita nele, hein? Então vou te abduzir. Enquanto ele vai seguir lá pra disparar os mísseis, tem um pequeno problema do vilão Pateta, né? Que ele não planejou tudo direito. É que quando ele vai acessar os mísseis, tem aquele negócio de acessar via retina. Como ele tá dominado lá com o zóio vermelho, o que verde. Acontece? Verde? Então tá, que seja. Pode ser. Então, quando ele está lá com o olho laranja... Ele... É voltar no meio termo, né? Ele não consegue acessar, e o pesadelo falou assim, pô, tem que tirar ele um pouquinho pra ele acessar, como é que vai fazer, né? Só que nisso, a Sharon que tá lá dentro também, ela começa a causar lá dentro, porque ela começa a chegar em cada uma das pessoas que estão dominadas, que estão lá dentro, e começa a causar uma revoltinha, assim. Eles acreditarem mais no sonho americano e invadir o castelo do pesadelo. E com isso, com todo mundo começando a acreditar no sonho americano, o próprio Capitão América também, ou o avatar dele, digamos assim, lá dentro do reino do pesadelo, começa a ficar mais forte e começa a dar uns safanão no pesadelo, né? Até que ele nota, o pesadelo tá apanhando lá pra caramba, e o capitão fala assim, vou te soltar lá no meio da galera que tá sendo revoltada lá pela Sharon Carter, e você vai se virar lá com eles. Aí o pesadelo fala assim, não, melhor soltar. E solta o cara, né? Solta os dois. Só que nisso, nele soltar os dois, um dos mísseis, ele já foi ativado. O capitão, com isso, ele testa, assim, de vez a resistência do escudo energético. Que ele vai até o auxílio do míssil ali, consegue desativar o míssil, é disparado, só que assim não vai longe, né, ele cai ali mesmo, e o capitão, na hora que ele é ativado, ele tá lá dentro do cílio, ele se defende, isso é uma página inteira, página bonita, tá, ele se defende com o escudo em cima da cabeça, ou seja, ele recebendo toda aquela rajada, aquela disparo do míssil ali, e o escudo defendendo ele, o teste final. E no final tem esse finalzinho aí, né, do capitão tirando sarro do cinismo da Sharon, né, assim, afinal ela acredita no sonho americano e tal. E ela, não acredito, né? Coisinha de Sharon, né? Não acredito de jeito nenhum, acredita sim. Não acredito, não acredita não, tá bom. Ó, vale ressaltar o seguinte, pra você entender bem o que tá acontecendo, é bom você lembrar dos poderes do pesadelo, tá? Lembra da época do Doutor Estranho, que ele raptava a consciência do cara, e a consciência do cara ficava lá, e o corpo físico podia, sei lá, tá fazendo outra coisa? Foi a primeira história que a gente viu, não foi? Sim. É, então basicamente, enquanto a cabeça da galera que virou sonâmbula tava lá no mundo dele, e ele ficava prendendo ela, e a esperteza dele foi essa, né? Em vez de ficar apavorando as pessoas, assustando as pessoas, ele ficava dando, tipo, avareza pra pessoa, tipo, se o cara queria muito dinheiro, ele dava dinheiro, falso dinheiro pro cara, ou mulheres, o cara tava rodeado de mulheres, ou de fama, e por aí vai. Então ele prendeu os caras dessa maneira, foi uma maneira diferente de fazer as coisas, né? De ele conseguir dominar a galera. E aí ele conseguiu comandar toda a galera, tipo, ad eterno, né? O cara não precisava nem estar dormindo, o cara sonâmbulo ficava o tempo todo preso ao mundo do pesadelo, sendo dominado por ele. Os únicos que não ficaram afetados foi o Capitão América, porque, ó, o Capitão América é incorruptível, né? E a Sharon Carter, porque nesse plano de sonho americano também não acreditava. E aí, como o Marcos falou, né, pra sobrepujar o poder do pesadelo, ele deu um jeito de enaltecer o simbolismo americano pra eles deixarem de lado um pouco essa ganância ou esses sentimentos mais corruptíveis e entender melhor realmente o que é o sonho americano, né? E aí, uma vez eles acreditando nisso, deu o poder pro Capitão América, e a cada soco que o Capitão América dava no pesadelo, por aí aí vai. A ilusão que ele dava pras pessoas, tipo, o dinheiro se transformava em rato. Aí dava um outro soco e, tipo, as mulheres viravam, tipo, uns vermes, assim. E até mesmo o castelo do pesadelo, no último instante, quando ele tava quase pra jogar o pesadelo andares abaixo, o castelo fica meio retorcido, né? Porque o poder do pesadelo é esse, né? É as pessoas cederem às suas fraquezas, né? Ou seja, pelo medo, e nesse caso aqui, por outro motivo, né? Pela ganância, pela corrupção, por aí vai. Outra coisa legal desse arco aí é que a Sharon e o Capitão estão sempre naquilo. Alguém fala, ah, seu namorado. Não, ele não é meu namorado. Não, ela não é minha namorada. Não sei de nada, não sei de nada. Tem até uma parte que eles, quando ela vai no apartamento dele lá, eles vão pro quarto, que eles vão sair em missão, eles demoram na missão, quando eles voltam, os inquilinos extraoficiais dele lá falam, oh, caramba, demoraram, hein? O tiozinho lá fala, passaram o dia inteiro, né? Aí a mulher fala, deixa ser indelicado, deixa o casal. Já estão cedendo a casa dele. O que tem que ser lembrado nessa história é o que a Sharon Carter disse que era o passatempo do Steve Rogers, quando ele não tinha nada pra fazer, ele tava sozinho. Que ela disse que da última vez que ela foi visitar ele, ele estava decorando o nome de todos os vice-presidentes dos Estados Unidos em ordem cronológica. Que ótimo, né? É muita falta do que fazer, cara. Falta do que fazer. E tem uma outra coisa que tem que ser lembrada que eu não comentei antes, porque também ele é o cara mais indelicado do mundo. Tudo bem, os dois não namoravam, mas o Steve Rogers deve ser a única pessoa no universo que ele deixa um porta-retrato pra cada ex-namorada que ele teve na vida. Porque vai que quando a atual chegar, ela vê assim, tipo, ele ainda continua amiga de todas, elas estão aqui sempre e ele não esqueceu de nenhuma. E eu garanto que não tinha porta-retrato dela, só pra piorar a situação. E não tinha, porque foi mostrado. Ela vendo todos os porta-retratos e aparece lá todas as ex-namoradas do Steve. Aí quem é Sharon Carter mesmo, hein? Não tem. Como, servindo quase como um interlúdio, e acredito eu que nem chegou a ser publicado aqui, a gente tem a edição 13, que trabalha um pouco da ideia do Capitão América e a nova situação política do país. Desde a fase da época do Skrull, tinha um político que tava pentelhando o Capitão América pra ganhar o apoio dele, pra ele ganhar mais votos. Que era um tal de Bolt, né? Uma coisa assim, o sobrenome dele era ele. Só que o corredor? Só que o cara tava, tipo assim, só se dando mal, cara. Primeira coisa que ele fez foi o seguinte, ele ganhou o apoio do Capitão América Skrull, se passando por um Skrull, lembra? E aí, quando foi desmascarado, todo mundo que era eleitor dele ficou desconfiado do cara, que tava apoiado por um Skrull, né? Seu safado queria enganar a gente e tal. Só se dando mal. Depois queria que o Capitão América, sei lá, falasse alguma coisa pra ele, tipo assim, meio que passasse a mão na cabeça, né? Olha, ele não sabia que era um Skrull e por aí vai. Só que o Capitão América falou, não vou me meter nessa história. Mas eu sei que você é um bom homem. Enfim, mesmo não dando apoio literal pro cara, o Capitão América ainda visitava ele pra saber como é que ele tava, que dizia que ele é um bom homem e por aí vai. Ele se sentia responsável, porque por bem ou por mal foi a imagem dele que ferrou a vida do coitado aqui. E aí, Capitão América começa a investigar a vida do outro candidato que competia contra ele e descobre que o cara não era da IMA, né? Mas ele é meio que endossado, ganhava um certo financiamento da IMA pra criar leis, criar subterfúgios pra ela começar a ter vantagem no país. E aí, quando o Capitão América vai contar lá pro Bolt, né? Tipo, olha, descobri isso e tal. Aí diz, mas você tem prova? Não tenho. Então, vai pegar mal, né? Eu já tô com a minha moral lá embaixo. Se soltar essa sem prova, é meio complicado. E o Capitão América se vê numa situação em que, por questões de como funciona a política hoje, mesmo ele sabendo de certas coisas erradas, ele não pode, digamos, apoiar. Ele não pode nem, digamos assim, como o Capitão América, denunciar o outro cara, né? Ele chega até a provocar o outro cara, né? Deve colocar o cara na parede. O outro cara até fica meio assim, receoso, mas não pode sair daquilo, né? E aí o Capitão América decide que vai ajudar o Bolt de uma maneira diferente. Em vez de apoiar ele como símbolo, né, como Capitão América, ele vai agora bater de casa em casa, usar o charme pessoal dele, né, pra convencer as pessoas a votar no Bolt. Ele como Steve Rogers, né? E não como herói. Essa história não saiu aqui, né? Mas ela tem alguns elementos que acabam sendo importantes pra o futuro do personagem. Por exemplo, é nessa edição que o Jimmy Rhodes, que foi pago pelo Tony Stark pra passar meses e meses chafundando o oceano, acha o escudo do Capitão América, e a primeira coisa que faz quando acha, é um marujo dele vai segurar o escudo, aí meio com a mão boba, né, acho que é síndrome de Capitão América, derruba o escudo no chão e espatifa. Prac! Ah, então a culpa era do escudo. Descobri. Pode ser. Não, a culpa na verdade é da maldição. Toda vez, quem assistiu com o Calabres Zodíaco sabe, toda vez que você diz que um escudo é indestrutível, esse escudo é destruído na mesma hora, porque era o Shiryu. Meu escudo é indestrutível do dragão. Black. Muito aí, bem, lá, Paulo. A criatura lá. Esse escudo do Capitão América é indestrutível. Vou dar uma dedada nele. Pá! Que espate fosse. Muito bem, Paulo. Você conseguiu pontuar nesse. O programa no passado não conseguiu, né? Mas agora, falando sério, assim, tipo, essa história desse vereador Bolt é a maior lombra que teve nessa história. Porque começa que o cara era um vereador que queria ser senador. Tipo, ele deu um salto inacreditável. Segundo, que fica descarado que, tipo, ele é um vereador que quer ser senador e o adversário dele é, tipo, o cara era senador há décadas e décadas e décadas, pelo que ficou subentendido. Aí fica nessa que, tipo, fica essa novela mexicana de eu quero seu apoio, mas não posso te apoiar, mas vou ficar te visitando toda noite, sorrateiramente, uma coisa maluca. E o cara até fica achando esquisito isso. Depois o Capitão América ainda por cima dá um idiota que ele vai lá, ele dá uma todo de espião, porque ele descobre todo o passado do cara, descobre todo o passado do outro, descobre que o rival do cara era corrupto, aí vai lá, aí chega que descobre que o cara era um ex-engenheiro da IMA. Aí o ex-engenheiro da IMA, entra aqui que eu vou te explicar o que aconteceu. Aí o cara, ah, beleza, ele não vai mentir. Aí quando vai ver, era uma armadilha. Aí chega nesse momento aí, aí o capitão, ah, beleza, eu descobri, o cara é um vilão, vamos denunciar. Aí lá vai o carinha lá, dando uma aula de política pro cara. E pelo menos isso aí eu achei legal, porque o cara foi até honesto nisso que ele disse. E um negócio desse sem provas ia mais lascar os dois do que qualquer outra coisa. Até porque tava sem provas. Aí chega lá e o Capitão América vai lá, não sei nem o que eu posso dizer assim. Ele simplesmente chega, eu sei a verdade lá pro senador, o senador afina na farofa e sai dos comitês todo, isso não ia funcionar no, em canto nenhum. E depois disso, cara, já sei, eu vou apoiar o cara, como Steve Rogers. Tipo, e aí tinha o casal portou que fiquem feliz, que do nada descobrem que o filho deles era uma criança de 12 anos que estudava em Harvard. E do nada o Steve Rogers consegue lá arrumar um emprego, consegue arrumar tudo pra eles. Aí eu só pensando aqui, cara, o cara estudava em Harvard com 12 anos, só com isso. Mas a família... Ele era assim em qualquer universidade do mundo. Mas a família dele não podia se sustentar, por isso que ele saiu de Harvard, ele tava estudando lá as escondidas lá, e ele era um super gênio mesmo, e aí a partir daí o Rogers deu um jeito de arrumar uma firma de advocacia pra ele, né? Que aí arma um outro plot em futuras histórias, mas daqui a pouco a gente fala sobre isso. É só falar quando o capitão vai falar lá com o concorrente do Bolt lá, o cara sai da sala, o capitão tá lá segurando a bandeira. Quanto tempo ele ficou segurando aquela bandeira? Peraí, uma hora ele vai ter que sair dessa sala. Peraí, eu vou ficar aqui... Como quem não quer nada. Não, ele tava segurando a bandeira e tentando redecorar o nome de todos os presidentes do Senado americano. dessa vez em ordem inversa. Né? Aproveitou o momento. Tony's energy shield may be fancy, but I prefer the classics. This garbage can lid and I, we go way back. And unlike that thing, she's got personality. E aí, a partir da edição 14, começa um arco que, pra mim, dessa fase aí, é um dos melhores. Aqui saiu naquela Capitão América Especial, não é isso? Sim. Na Abril, ainda não é época de formatinho, mas não era... É. Era saiu antes do Pesadelo, né? Foi uma confusão, pelo que eu entendi. É Abril fazendo Abrilices, mas tem uma explicação pra que ela fez isso. Os X-Men estavam muito mais adiantados que o resto da cronologia. E a volta do Caveira Vermelha ia ser na X-Men Premium 2. E se fosse seguir a ordem correta, essa revista do Capitão América ia ser lá pra Grandes Heróis Marvel 15, por aí. Esse arco, foi até legal ter saído todo junto, porque ele é realmente excelente. Pra mim, dessa fase do Wade é o melhor, e ele resgata o Caveira Vermelha, que era um plot que tava aberto, todo mundo sabia aquela sombrinha que tava lá assombrando a galera naquela ilha do Caveira Vermelha lá, era ele, e aí de alguma maneira ele ia se recuperar. O curioso é que a introdução pra essa volta do Caveira Vermelha reconstrói um pouco, de uma maneira bem surreal, um pouco do passado do personagem. E aí tem uma curiosidade. A história que acabou saindo pela primeira vez pro pessoal foi uma história que acabou sendo lapidada e censurada na época. Provavelmente pelo editor Bob Harras, né? Que tava aqui. Porque foi considerado, e acho que o Wade coloca isso numa entrevista, foi considerado muito pesado na época. Praticamente todos os balões foram reescritos e algumas páginas, acho que umas duas ou três, elas foram retiradas da versão que foi final. E esse encadernado que eu tenho aqui, que é o que contém esse arco, que eles nos Estados Unidos chamam de Red Glare, que seria o que? Sei lá, glamour vermelho, uma coisa assim. Ele traz essa história lá pro final, sem cortes. E aí dá pra ver descaradamente porque houve essa lapidação. A história original, ela coloca o Caveira Vermelha numa visão de como se fosse um alemão de baixa renda, né? Sofrendo com várias coisas que a Alemanha estava se tornando na época. Seja de imigração de pessoas com grande capital vindo de fora. Eles nem citam judeus aqui, eles citam em determinado momento japoneses que compram um restaurante perto lá do bairro dele. E ele acaba tendo que trabalhar para os caras, tipo, com um emprego medíocre. Mas depois, sei lá, é expulso, aí ele apanha na esquina e por aí vai. Ao ponto de também ter esse fascínio por outras culturas que estava meio que tomando o país naquela época. E aí, por mais que você ache assim, que o que foi pra banca seja pesado, o original é 3, 4, 5 vezes pior, sabe? Vou até tentar colocar aqui no podcast um comparativo do que saiu com o original em inglês, né? Do que saiu em banca e o que saiu depois no encadernado. Porque talvez pra época isso fosse muito comprometedor. Mas ao mesmo tempo, não tirava o ar vilanesco do Caveira Vermelha, mas ele contextualizava ele com outra coisa. Porque o que acabou indo pra banca só dizia ele como sendo um inimigo da democracia, cara que era a favor da supremacia ariana e por aí vai. E do outro lado, nessa história, sem um corte, você entendia um pouco as motivações do Caveira Vermelha. Não tô dizendo que concordasse, mas você começava a ter um pouco de sensibilidade porque ele se tornou o Caveira Vermelha, né? E qual eram os princípios dele. É uma revista muito pesada, mas que foi, assim, eu acho que a introdução ideal pra até contar de uma maneira diferente a origem dele, né? Que já tava sendo contada pela segunda, terceira vez. E no final dela, o personagem ser reunido, né? Ser reerguido daquela sombra que ele vivia pelo Kang. Ou assim a gente pensava que era o Kang, né? E quando ele volta à vida, o Kang percebe que as coisas não saíram bem do jeito que ele queria. Porque ele queria, na verdade, o Cubo Cósmico, só que o Caveira Vermelha ressuscitado meio que tinha se vinculado com o Cubo Cósmico. Ou seja, o poder que o Cubo Cósmico tinha estava dentro dele. Era só uma questão de tempo de o Caveira Vermelha estar, assim, tão consciente do que ele era capaz de fazer e de dominar o planeta, de modificar o planeta à mercê dele. E assim se monta a história. O curioso que a gente vê aqui é que, paralelo a essa trama de o escudo foi achado e tá quebrado, vamos tentar dar um jeito nele, né? O Capitão América parece que perdeu um parente, né? De tão decepcionado que ele ficou por ele ver o escudo quebrado, né? E ao mesmo tempo, o escudo energético dele começa a mostrar outras funções. Como a gente falou, né? A Sharon Carter sempre dizia uma coisa nova que o escudo vazia. Edições passadas, além de ele proteger, o escudo também era capaz de ser lançado, né? Tirar um botão e ele lançar o escudo como se fosse uma projeção de energia. E aí, logo depois, ressurgiu um novo. Agora, o escudo era capaz de modificar o bel prazer dele, né? Virar uma lança, virar uma espada, virar um escudo triangular, o que ele quisesse. Mas o plot principal da história é o Capitão América e a Sharon Carter recebendo a visita do Vigia, e o Vigia alertando do perigo que ia ser o Caveira Vermelha, e que o Capitão América ia ter que tomar uma decisão drástica. Pra vencer o Caveira Vermelha, ele pela primeira vez teria que matar o Caveira Vermelha. Enquanto desse tempo ainda, porque em breve o Caveira Vermelha tinha meio que convocado a nave de Galactus pra chegar até a Terra, e ele absorveu o conhecimento que Galactus tinha naquela nave, né? E talvez sim poder usar melhor, de uma forma consciente, aquele poder omnipotente que ele tava tendo agora. E aí começa uma saga que tem, tipo, plot twist atrás de plot twist. Porque quem a gente achava que era Vigia não é Vigia. Quem a gente achava que era Kang não era Kang. Aí traz de volta um vilão inesperado, que era o Korvac. Não exatamente o Korvac que lutou contra os Vingadores na saga de Korvac, né? Mas sim um Korvac do futuro, né? Aquele que era meio metade máquina, metade homem, né? Que os Guardiões da Galáxia originais confrontaram. E aí metade da história joga o Capitão América no futuro de Korvac, lá no ano 3000 cacetada, que é o mesmo futuro dos Guardiões da Galáxia, né? Pra tentar livrar um Korvac agora super poderoso da sua ditadura tecnocrata lá do futuro. Enfim, tem todo um lance de viagem no tempo, né? De looping temporal, de voltar pra tentar corrigir algumas coisas, enfim. É uma saga que é até difícil da gente resumir aqui, mas ela é muito bem desenhada, ela tem reviravoltas impressionantes, né? E tem, assim, desfechos marcantes. Fora isso, tem também as histórias paralelas, né? Tanto daquele menininho que a gente falou lá, que é porto-riquenho, que é superdotado e que vai trabalhar numa firma de advocacia. A advogada acaba se inserindo com o Steve Rogers, acaba causando um ciúme com a Sharon Carter. Até o desenvolvimento da própria Sharon Carter, né? Que em determinado momento, meio que aquele papel de ser apenas parceira e voltar a ser um par amoroso, quase acontece. E ela meio fica em dúvida se ela vai querer que isso aconteça ou não. Pra mim, é uma das edições preferidas, assim, sabe? É legal porque, cara, apesar da história ser bem pesada, assim, tem muita coisa de humor na história. Mas, tipo, a cena do Homem de Ferro mostrando o escudo quebrado pro Capitão América, cara, Não, isso aí, se tu puder, tu só coloca esses dois quadros pro pessoal ver, cara. Porque o que o Andy Kubert faz é muito impagável, cara. Sem falar que tava um discurso de 3 páginas sobre o Capitão América ser o cara inabalável, que nada distrai ele. É o cara que tá preparado pra tudo, quase um Batman. Chega na hora que ele vê o escudo quebrado, tipo, acho que até o Homem-Sapo derrotaria ele ali. É, o curioso é que o Wade também faz uma gracinha, né? Ele coloca dois vilões tradicionais do Capitão América, né? O Mr. Hyde e o Cobra, no meio dessa briga aí. E, tipo, o Capitão América tá mais nem aí pra eles, velho. Ele tá preocupado com o escudo. E eu, tipo, trata os caras como se fossem umas moscas, assim, né? E tem outros momentos que é desse jeito também. A própria revelação do Kovac, cara, é praticamente uma história de Scooby-Doo. Porque você tava lá com o Vigia o tempo todo e o Vigia tava meio maluco. Do tipo, gente, matar. Chega lá na hora que ele ganha o Vigigante Poder aí. Na verdade, eu sou o Kang. Mas na verdade, eu sou o Kovac. Parece um cosplay mal feito do Galactus que acabou o dinheiro na metade. Porque tem metade da cara na máscara, metade limpa. Aí a história muda pro negócio totalmente nada a ver no futuro. Não, Paulo, mas isso da máscara que remete a como era fisicamente o personagem lá na primeira aparição dele, né? Mas convenhamos que fica um negócio muito engraçado, assim, esse tirar da máscara o tempo todo. E ainda por cima, aí tem... Porque desde do primeiro arco, o Capitão fica nessa. Eu não mato, mas o Caveira Vermelha dá uma vontade. Aí chega aí, ele pega e mata e fode o futuro nisso. Aí vai lá o Capitão América, ele passa uns 50 anos no futuro, num loop infinito lá, com o Kovac. A história é até engraçadinha, mas tipo, é o problema dessas histórias que o Capitão América, ele passa bilhões de anos em alguma dimensão paralela, é porque quando ele volta pro passado, ele sempre esquece a história de vida que ele teve. Porque tem, em determinados loops, ele chegou a passar 30 anos inteiros pulando de planeta em planeta ao redor da galáxia pra formar um exército intergaláctico pra enfrentar o Kovac. Aí, tipo, essa experiência toda pra ele, ele esquece quando ele volta pro passado. É meio esquisito, tipo, poxa, 30 anos dá pro cara ter formado amigos, uma família inteira lá no futuro. E depois disso, tipo, o Kovac é o vilão mais idiota de todos, porque quando ele volta pro passado pra recuperar o negócio, ele consegue voltar de um jeito que ele mesmo esquece de tudo que aconteceu, mas o Capitão não. Aí o Capitão, vigia, eu sei que eu tô Kovac, volta logo a sua forma verdadeira. Cara, tu sabe quem eu sou? O que foi que aconteceu? Tô perdidinho. Que houve? Tem essas pequenas fraquezas, mas no geral é uma história muito, muito boa. Eu gostei desse reviravolta, do Vigia e depois não Vigia. Tira a máscara, ainda bem que o primeiro ele foi o Vigia, a primeira fantasia dele, porque as outras máscaras tudo cabia dentro daquela cabeça. Já pensou tirar a máscara de uma cabeçona? Imagina ele tirar a máscara do Kang e só aparece a cabeça do Vigia. Não, eu sou o Vigia, não, eu sou o Kang, não, eu sou o Kovac, não, eu sou o Scooby-Doo, não sou o Scooby-Doo, eu sou o Kovac. Legal que quando ele tá com o Vigia, ele fala, eu vou abrir uma exceção e quebrar o meu voto de silêncio. Aí tem uma página de 50 milhões de quadros, de balão dele falando, parece a história do Bane. Era vontade de falar, coitado. Os loops temporais que tem é muito engraçado, cara. Bom, a gente acabou de sair do filme do Doutor Estranho, né? Então até vamos dizer que remete um pouco a isso. E a mesma situação que acontece com o Dormammu é o Kovac perdendo a paciência de tanto ter ataques do Capitão América. E aí havia um grande problema, né? Porque toda vez que ele matava o Capitão América, ele criava um problema na linha temporal dele, porque o Capitão América virava um Marte e não era nada que ele queria. Ele, na verdade, queria viver num mundo ideal, em que todo mundo adorasse ele como um tirano benevolente, vivendo numa tecnocracia harmônica. E o Capitão América só tava arrebentando aquilo, né? Tipo assim, porra, de novo, esse cara vai lá, me ataca, morre, e aí quebra toda a harmonia do meu governo. Vamos recomeçar de novo. Tipo, ele colocou um save point em um ponto lá. Droga, o Capitão de novo, peraí, deixa eu voltar, fazer o load, voltar, vamos lá de novo, fazer outro controle diferente. Ah, não, droga, deu errado de novo. Vamos voltar. E a partir dessas histórias, eles criam uma versão, né, que nunca vingou, na verdade, de Capitão América 3000, né? Que seria o tal cara que é subserviente ao Kovac, né? Primax. É. Depois ele disse que o nome dele era, sei lá, Zezinho, uma coisa assim. No final das contas, quem encheu o saco nem foi o Kovac, foi o tal do Zezinho. Porque o Zezinho, ele também era o único que lembrava de tudo. Só que aí o Zezinho já tava, sei lá, tipo, tinha uns 400 anos de memória. E toda vez que, tipo, ele a vida dele tava de boa, lá vinha o Capitão América, lá vinha mais um reboot, lá vinha mais sei lá o quê. Aí como o Capitão América não queria desistir mesmo, aí o cara cansou e, beleza, eu vou bater nesse bota esse Korvac aqui pra ver se acaba esses loops. Eu quero ter uma vida contínua. Porque o cara ia lá, tinha lá a mansão dele, aí voltava pro estaca zero. Aí ia lá, de boa, servindo o cara, aí voltava pra estaca zero. Aí uma hora ele encheu o saco, eu olhei assim, aí eu prefiro enfrentar os baduns do que enfrentar esse loop de novo, não aguento mais barganhar. Tipo assim, se o disco enroscou, vou dar um tapa que desenrosca, né? É, aí teve a brincadeira de paradoxos temporais, porque o Korvac voltou por um tempo e que o capitão tinha um escudo energético na mão. Quando ele voltou o tempo, o outro escudo energético do futuro já tava na mão do Zezinho. Aí o Zezinho ganhou o escudo pra ele. É uma curiosidade aí que o visual do Caveira Vermelha depois que ele domina o cubo, ele pega aquela armadura que é a mesma armadura que ele usou lá atrás, que o Kirby desenhava na primeira aparição do Cubo Cosmo. É, a mais chicosa, né? Pra desfilar no carnaval do próximo ano. Queria. Eu ia fazer um comentário sobre essa armadura, mas eu já gastei. Vá, pode falar, Paulo, vá. É, pô, faz aí. Ok, não, é porque a primeira coisa que ele fez quando ganhou o Cubo Cósmico, que ele podia ser qualquer coisa, ele quis ser um cavaleiro de ouro. Muito bem. Tá faltando essa daí. E é uma pena que essa primeira história, a primeira parte, teve tanta quebra-pau, né? Teve que mudança e tal. Porque, pô, eu acho uma história assim muito boa, assim, tanto de desenho, inclusive a ideia também de que ela toda num tom só, né? Num tom de cinza, e só o personagem, que é o Caveira Vermelha. Eu sei que é o Caveira Vermelha, porque ele chama Caveira Vermelha, tá? Meio remete até a Sin City, que lembrou um pouco na época. Durante todo o arco teve um pouquinho de rocambole na arte, né? Porque, por exemplo, no meio dela, papai Kubert foi dar uma ajudinha na arte final ali. Aliás, quando ele dá uma ajuda na arte final, a arte dele cobre toda a arte do filho, né? Dá a impressão de que ele fez tudo. Na penúltima parte, quem desenha é o Lee Wicks. Eu gosto muito do Lee Wicks, mas é aquele negócio, quando você tá acostumado, a arte do Kubert tá tão bem encaixadinha, tão legal, aí quando muda, você fala assim, pô, mas que porcaria, né? Que mudou? Mas o Lee Wicks, ele só mexe mesmo na parte que é do futuro, então dá pra até dar uma enganada. É, então dizer dá, que foi, então, tipo, mas assim, uma coisa à parte, sabe? No encadernadinho da Abril, assim, você não tá, você tá esperando que o Kubert desenha tudo, então dá um pouquinho de choque, assim, mas depois você vai ver de novo. Esse dia eu tava lendo essa história de novo, assim, pô, a arte dele tá legal pra caramba, né? Aquele preconceito mesmo que você tem quando você tá acostumado com a arte muda. É, porque você é tão viciado numa certas artes nos 90 que você fica querendo que o cara desenhe tudo. Mas como foi uma história meio que lateral à saga principal, eu acho que não quebrou muito a narrativa, porque o Kubert volta no último capítulo mesmo, retomando aquela briga com Caveira Vermelha, né? Caveira Vermelha agora vive. Né? Então aí eu acho que o negócio melhorou. É, na verdade a mudança de estilo é justamente pra ajudar na narrativa, né? Pra mostrar justamente que mudou, que aquilo, assim, aquilo ali é um outro cenário, é um outro traço e tal. Mas assim, a história inteira, assim, rendeu um belo encadernadinho, assim, né, da Abril, porque é bem legal esse arco, né? Inclusive é da barganha também, é bem legal esse negócio de o Capitão América morrer várias vezes ali. E aí termina o arco até de um jeito interessante, né? Teve essa forçação de barra de roteiro aí do Capitão América acabar lembrando de tudo que aconteceu e o Korvac não, mas juntos eles fizeram esse arremedo de plano, que é tipo, o Caveira Vermelha é omnipotente, mas ele não é onisciente, então vai que ele cai nesse embuste aqui esfarrapado. Na nave de Galactus, eles tentam enganar dizendo que vão, tipo, tomar conta daquela núcleo de informações, onde tem conhecimento completo, que tudo Galactus tinha, e aí sim o Caveira Vermelha ia ficar todo turbinado, só que na verdade aquele local onde eles estavam não tinha nada a ver com biblioteca de conhecimentos nem nada. Caveira Vermelha cai de cabeça naquela luz lá e aquilo ali é um, sei lá, um raio antimatéria. E aí o corpo físico do Caveira Vermelha se desfaz, fica parecendo uma meleca lá e expõe o cubo cósmico, que aí quando o Steve consegue tomar o cubo e, digamos assim, consertar as coisas, né? Trazer ele de volta pra Terra, né? E acho que talvez o ponto principal desse finalzinho também é que em determinado momento a Sharon Carter, ela ficou dominada. O Caveira Vermelha possui o corpo dela pra ela atacar o Steve. E dessa vez os olhos dela ficaram vermelhos mesmo, viu, Marcos? Não foi verde. Ah, obrigado, hein? Vou atualizar aqui. É. No meio da briga, o Steve consegue fazer com que ela volte ao normal, dizendo que amava ela. Aí ficou meio dúbio, né? Até pro próprio Steve mesmo. Se ele disse que amava ela só pra tirá-la do transe ou não, né? E uma coisa que mais pra frente até a Sharon fica meio puta, né? Tipo assim, porra, quer dizer que ele disse pra valer ou não disse? E eu que disse que não queria mais nada com ele e que saí desse transe só porque eu disse que ele me amava. Como é que isso mexe com meu coração? Eu não aceito isso. É bem namorada mesmo, né? Tipo assim, você só fala isso porque eu tô dominada pelo caveira. É uma cena legal quando ela tá num bar bebendo pra esquecer, chega um cara dando em cima dela. É. Ela começa, ah, tudo bem, como que é? Qual o seu nome? Ah, meu nome é Steve. Aí ela dá um soco no cara, coitado. Tipo, aí ela fala assim, quem é que vai dar cantada em mim agora? Tem mais algum Steve nesse bar aqui pra levar porrada? É, e isso acontece já no outro arco, né? Que aí sim é o arco final da passagem do Mark Wade no Capitão América, né? Que iria dessa edição 20 até mais ou menos a 24. Só que a 23 é a última mesmo dele. A 24 eu acho que tá ele com outro roteirista, ele só meio que dando uma transição, né? É. E aí é o arco final que tinha que resolver esse problema do escudo, né? Pô, passou tipo, sei lá, quase 20 edições com esse escudo quebrado. Vai entregar essa bucha na mão de outro roteirista? Melhor não, né? Então vamos resolver. E aí vem um plot que envolve todo esse lance de que não só o escudo, mas toda o vibrando do planeta tá instável. E do nada aparece um vilão inesperado, mais um vilão que não é tradicional do Capitão América, que é o Garra Sônica, e ele aparece no final dessa história. E acaba ele sendo um mecanismo de resolver a coisa, né? Bom, como o Coveiro disse, estava tendo uma instabilidade ali em tudo que era feito em Vibranium. Aqueles mandroides estavam explodindo do nada, as flechas do Gavião que tinha esse material também estavam explodindo. E o Stark, a certa altura, descobre o seguinte: lembram bem lá atrás, em Guerras Secretas, o primeiro Guerras Secretas, quando todos os heróis foram mortos no penúltimo episódio, aí depois ressuscitaram, que eles venceram a guerra, e cada um deles podia fazer um pedido, e o capitão falou assim, eu quero meu escudo de volta, porque o escudo dele na explosão tinha quebrado, e o escudo se reconstituiu. Pois bem, ele não leu as letrinhas miúdas do Beyonder, né? Ou seja, ele reconstituiu o escudo, mas não molecularmente perfeito. Reconstituiu de uma forma que ele sabia, que ele queria inteiro, mas ele não sabia que cada átomo estava no lugar. Essa imperfeição acabou causando o que eles chamaram ali de câncer de Vibranium, ou seja, estava imperfeito e estava crescendo a instabilidade do escudo. Como ele quebrou, aí de vez o escudo começou a pegar essa imperfeição, ela começou a se espalhar por causa da propriedade do próprio Vibranium mesmo, que tinha na liga do escudo, e começou a destruir tudo. E o pior, né? Tinha aquela montanha de Vibranium em Wakanda, que se começasse a sofrer o mesmo tipo de problema que estava sofrendo o equipamento, ia mandar o Wakanda para Caixa-Cuia, ia explodir tudo. Então a ideia qual que era? Tinha que destruir os pedaços que restavam do escudo. Antes que ele destruísse, acabava destruindo um país inteiro. Beleza. O capitão foi com o maquinário lá para a montanha de Vibranium lá em Wakanda para tentar destruir o escudo. Lá ele encontra o Garra Sônica, que justamente por causa dessa instabilidade que estava acontecendo, e ele era um vilão feito de som sólido, ele conseguiu escapar. Ou seja, para o Garra Sônica, essa instabilidade estava deixando ele mais forte ainda. Ele estava fazendo construtos mais fortes de som sólido, como ele fazia. No que ele foi enfrentar o Capitão América, só apanhando, teve uma hora que ele deu uma rajada enorme em cima dos pedaços do escudo que estava no maquinário. Essa rajada dele justamente curou essa instabilidade dos pedaços do escudo e juntou todos os pedaços de volta. Ou seja, o Capitão voltou a ter o escudo inteiro novamente. E melhor ainda, o escudo do Capitão agora era a única coisa que poderia derrotar o Garra Sônica, que foi partido ao meio e virou um monte de eco. Que conveniente. Pelo Wakanda ali. Não é que conveniente? É pra terminar o arco, né? Pra o cara ir embora, tem que arrumar a gaveta. Então o Edge fez dessas também. E a última edição, a V3, fala aí. A última edição, na verdade, assim, é uma historinha fechada. Quem desenhou foi o Patrick Zicker. É uma história que aborda abusos dentro da cadeia, porque tem imigrantes ilegais, né? É mais abordando esse tema. E o Capitão América se infiltra ali como um agente penitenciário para ver que realmente tem um diretor ali meio corrupto, tal, que abusa demais, tal. Ele consegue provar que o diretor é corrupto. E assim, é mais uma história do Capitão América dentro de uma cadeia. Acho que o Capitão América está mais infiltrado dentro de cadeia do que o Frank Castle foi preso, viu? Porque são várias histórias. Legal que na capa dessa edição é ele preso. Aí você fica imaginando que ele vai ser preso de alguma coisa, mas não. Essa capa aí que ele tá preso, na verdade, ela é justamente uma homenagem de uma das histórias que mostra ele dentro da prisão no passado. Acho que na época do Englehart, se não me engano. Então essa história foi mais pra fechar mesmo. Só uma coisa, quando o Tony tá falando pra ele sobre o escudo, ele fala, então, lembra da nossa coisa, a nossa batalha com o Beyonder? Eu acho que o pessoal esqueceu que o Homem de Ferro que tava lá era o Rhodes, não era o Tony. Pois é! Ei, Mark Way. Como diria o Faustão, errou! Vai ver, ele leu a versão da Abril, só. Mas é que ele trabalhava na Abril, né? Pois é. E numa dessas passagens aí, quando o capitão tá nessa confusão de pega Bill Brandon pra lá, corre pra cá, cai jato dos Vingadores pra colar, mostra o pessoal da Marvel jogando beisebol no Central Park. Né? O pessoal da DC. Nessa história, acho que é na primeira do arco, na 19, que tem a pior cena de resgate de todos os tempos. Que, tipo, tá lá o pessoal jogando beisebol, aí o Capitão América, pra evacuar o lugar, sai dando escudada na barriga dos jogadores. E eu pensando, essa bosta desse escudo, tecnicamente falando, é um negócio de energia que já arrancou o braço de uma pessoa. Numa barriga, não pode cortar o meio, não. Ainda não. Cortou o braço de uma pessoa com soro super soldado. Imagina o estrago que um negócio desse faz com uma pessoa normal. E o cara batendo nos outros. Saiam. Tipo, é sério. Se fosse Homem-Aranha, estaria no Clarim por 3 semanas. Escrito: ameaça aracnídea, destrói final do beisebol. E aí, isso concluiria a fase da revista mensal do Mark Waid do Capitão América. Pra mim, assim, é uma das fases realmente preferidas do personagem. Mas também vale ressaltar que durante esse momento do Mark Waid cuidando da revista Capitão América, logo depois que ele voltou do Herói Renasce, a credibilidade que o Mark Waid tava tanto no personagem, que criaram uma segunda revista, que é a Capitão América Sentinela da Liberdade. Não é uma revista feita, as muitas que tem do Homem-Aranha, né, que acabam sendo todas elas ocorrendo no presente. Ela foi criada na ideia de o Waid poder contar em diferentes pontos do passado do personagem, tanto na época de ouro, quanto também na época de prata, quanto também na época de bronze, momentos que ele queria contar uma ou outra história, mas não queria fazer isso em forma de flashback, queria fazer de uma forma mais solta, mais independente. Então, já que ele tava com essa moral toda na Marvel, deram essa edição, uma edição que acabou rendendo 12 números, e que a ideia base era ser remontada a dupla Mark Waid e Ron Garner. E ela acaba ficando assim, tipo, em metade dessas edições. Então, a primeira história, basicamente, já que o grande mérito do Waid aí é trazer a Sharon Carter, é contar uma história do comecinho do romance deles, né? Pela primeira vez, como as coisas foram mudando de um tempo pra cá, né? De como é que eles foram ganhando confiança, como é que o Steve começou a admirar ela e por aí vai. Que é uma coisa que, quando foi feita na época lá, na Era de Prata, foi, digamos assim, feita de uma maneira meio boba, que era comum das histórias da época. E logo depois, o Waid partiu pra contar coisas de muito atrás. Por exemplo, ele queria contar uma história dos invasores. Diz ele, né, que o plano original era pegar essa Sentinela da Liberdade e fazer, tipo, as 12 edições ele contando a história dos invasores. Ou contando a história da época de ouro. Mas aí ele acabou fazendo todo o plano que ele queria, né, em 3 edições. Aí depois você vai ver histórias, por exemplo, da parceria dele com o Sam Wilson. Vale ressaltar que antes do Sam Wilson virar Capitão América nos dias de hoje, foi Mark Waid que fez o Sam Wilson por um breve momento vestir a roupa do Capitão América. E aí teve outras histórias que ele voltou também pra época de ouro pra contar histórias dele com parceria com o Bucky e por aí vai. Só pra pontuar que a Abril, ela publicou dessas 12, publicou 3. A primeira da Sharon Carter e a quinta que era a, tipo, primeira aventura dele com o Homem de Ferro, logo pouco depois de ter sido descongelado. E foi na Teia do Aranha pouco depois daquela Homem-Aranha 200, por volta disso aí, tá? Tava tendo até aquela gênese do John Byrne. E a 11ª edição foi um tapa-buraco na Grandes Heróis Marvel 2. Eles estavam publicando a história dos Vingadores contra o Thunderbolts. Aí sobrou espaço e eles botaram essa história do Capitão América. É uma dele com o Tocha Humana, pelo que eu tô vendo aqui. E eu ia dizer também, Coveiro, é que é bom tu também comentar o nível de fanboy que você é dessa fase, viu? Porque você não só tem os encadernados, você pegou uma fila gigantesca pra pegar o autógrafo do Mark Waid desses encadernados. Mas, claro, mas eu ainda não saí contente, porque só peguei de 2. Tava uma fila desgraçada. Eu tenho 5, mais 3 encadenados pra ele autografar, fora o que eu vou comprar ainda. Tá? E só pra fechar aqui, teve algumas edições dessa fase aqui que foram anuais, mas que não foram escritas pelo Mark Waid, né? As duas anuais de 1998 que criaram, eram meio que uma fase que as anuais estavam meio que dividindo parceria com os heróis, né? Então a primeira foi do Homem de Ferro com o Capitão América, e outra foi o Capitão América com o Thunderbolts, meio que revelando a relação que ele tinha com aquele personagem Cidadão V, né? Que o próprio Zemo chegou a tomar a identidade por um tempo. Todas essas duas histórias foram escritas pelo Kurt Busiek, né? E acho que uma delas foi publicada aqui no Brasil, pelo menos com certeza essa do Cidadão V. E aí um anual de 1999 foi escrita pelo Joey Casey e desenhada pelo Pablo Raimondi, mas aí traz um personagem que deve ser muito, mas muito desconhecido mesmo, do Capitão América, que eu nem lembro dele. É tipo o Destruidor de Bandeiras, né? The Flag Smasher. Enfim, Mark Waid acabou encerrando cedo sua passagem. Tinha potencial para muito mais naquela época, mas nem por isso desapegou totalmente do personagem, né? Você vê que ao longo desses anos ele ainda voltou umas duas vezes, pelo menos, para escrever sobre o Capitão. Uma graphic novel, né? Acho que foi publicada já aqui no Brasil também, que é aquela Red, Blue and White. E uma mais recente, acho que foi publicada no Avante Vingadores, que é a Capitão América, um homem fora do seu tempo. Que realmente é muito, mas muito bem escrita também. Eu acho que é uma que também vale a pessoa ter em casa. Que conta praticamente a fase do Capitão assim que ele foi acordado pelos Vingadores. E a perspectiva foi bem diferente da perspectiva daquela época. Vale ressaltar que, inclusive, eles trabalharam a história para colocar o mundo de hoje sendo um mundo atual, não um mundo de 1960. Bom, então vamos fechar essa passagem aqui. Algumas últimas considerações aí. Só uma coisa, que esse Capitão América Blue, Red, Amarelo, Vermelho, Branco, as cores do arco-íris aí. Faço a menor ideia. Era uma edição que trazia várias. É tipo uma coletânea, vários autores. E o Mark Waid escreveu uma delas só. Ele não fez a história completa. Mas, no geral, a passagem do Mark Waid, eu tinha lido na época para a Operação Renascimento, nos formatinhos da Abril, mas era aquela coisa de você lê aqui, depois você lê um meio, depois você lê outro, aí você esquece tudo. Eu reli para esse podcast aqui, grande parte. Eu achei bem divertido. A minha fase preferida ainda é o do, ironicamente, é o que não tem o Steve Rogers, que é com o John Walker. Foi o que eu chorei para participar. Mas essa fase aqui é bem legal. Tem umas reviravoltas, tem uns roteirismos que você até aceita, tipo, ah, vamos pular do trem aqui aleatoriamente. Vixe, é aqui onde a gente tinha que descer mesmo, é coincidência. Mas no geral, é uma fase legal, divertida. Não, é uma fase legal, eu gostei. É de matar, viu? Excelente essa fase do Mark Waid. As duas fases, né? A pré e... pré-Reinaldo Sombrio e pós-Reinaldo Sombrio, é muito boa. E eu acho que, assim, fora os que Procó Editorial que teve, esse pulo de um ano aí do Heróis Renascem, o próprio fato de trabalhar com um cara que, pelo jeito, não tava se dando muito bem, que é o Bob Arras, então devia ter muito quebra-pau ali dentro. Podou muita coisa, dá pra se perceber, tanto na arte quanto na escrita, porque os caras trabalhavam com uma equipe. Você vê, assim, que era parceiro, assim. O cara era parceiro do Andy Kubert, porque trabalhou em outros trabalhos também. Era parceiro do Ron Garner, porque surgiu um novo projeto e ele foi convidado. Então, assim, tinha uma parceria entre eles. Então, isso foi muito prejudicado. Se não fosse isso, eu, com certeza, o tempo que ele ficou lá na DC fazendo Flash, quase uma década também, e ele ia ficar quase uma década. Ou seja, foi uma década anterior com o Mark Gruenwald, ia ser mais uma década agora com o Mark Waid, né? Capitão América ia ser herói de décadas, assim, as fases dele. E tanto esse encadernadinho da editora Abril aí com a fase do Caveira Vermelha, essa última fase, ou a penúltima fase, né? Como a minissérie também Um Homem Fora do Seu Tempo, que foi, de certa forma, encadernada num Avante Vingadores. E a Operação Renascer, que brevemente estará aqui também, vai estar na Sala de Perigo. Vocês entrem lá, procurem, ou me chamem no contato lá, que eu ajudo vocês a encontrar antes que alguém pegue o seu exemplar. Bom, eu não devia nem estar falando aqui, né? Fui eu que fiz um lobby desgraçado pra estar saindo esses podcasts, né? Da era moderna, era contemporânea. E finalizando a quadrilogia de podcast 75 anos de Capitão América com o Mark Waid. E eu tenho muitos motivos pra ter forçado isso acontecer. Não só pela qualidade da saga, mas também porque foi uma vitória para sua época. É tanto pelo que estava acontecendo antes, que quem acompanhava a Marvel naquela época pela Editora Abril, sabe que a coisa não estava andando muito bem nas revistas do Capitão América, apesar de ele ser um dos poucos heróis que tinha sua revista solo e por muito tempo, né? Vale relembrar. Vocês devem lembrar que o Capitão América tinha a sua revista solo. Acho que durou quanto tempo? Quase 100 edições, né? Uhum. E tinha acabado de perder isso aí. As histórias dele foram escanteadas para uma Marvel genérica, alguma coisa. E para uma fase tão boa que tava chegando. Eu que geralmente comprava a Wizard americana naquela época, tava delirando com o que tava vindo de material. Principalmente porque era um refresco para um universo que tava só saturado de histórias mutantes, e os outros personagens estavam afogados, não conseguiam sobreviver, e nem eram histórias mutantes tão boas assim, não era nenhuma fase mais tão boa, já estava entrando num declínio ali. E aí, quando surge essa equipe Ron Garner mais Mark Waid, e que estava sendo premiada lá fora, eu fui com todo gosto ao pote, que infelizmente acabou sendo depreciado porque saiu da revista solo para ser publicado em mix, mais ou menos nessa época, com uma qualidade bem inferior, as capas eram horríveis. E ainda mais, pra coroar de vez, lá nos Estados Unidos ainda interrompe a história no meio. Tipo, era pra matar qualquer fã. Bom, graças a Deus voltou as histórias a ocorrer. Foi por um período mais breve do que eu esperava, mas trouxe essas histórias maravilhosas, né? Essas duas, tanto do Screw, né, quanto essa última do Caveira Vermelha, pra mim são excelentes, de primeira, assim, coisa que você faz você pular da cadeira. E não podia faltar na minha coleção realmente comprar ela. E Paulo, eu não só tenho os encadernados não, tá? Eu nunca disse isso pra você, nem pra vocês, né? Mas eu também tenho algumas edições flop delas. Eu sou mais fã do que você pensa. Bom, então com isso a gente encerra o nosso podcast, certo? A gente encerra nosso compêndio de Inominatas 66 de 2016 e só volto para o ano. Obrigado para todo mundo e um feliz ano novo. Até 2017. Este podcast é um oferecimento do site Universo Marvel 616. Acesse www.marvel616.com.